às quartas, ninguém nos para. Rédea solta. Entre as 21 e as 23 horas, André Diniz e Filipe Carmo mantêm o espírito jovem que há em ti e trazem-te humor, desafios, comentários à atualidade e vozes novas que vais gostar de ouvir. Rédea solta. A música animada para que consigas encarar melhor o resto da semana. Todas as quartas, entre as 21 e as 23 horas, com Filipe Carmo e André Diniz. We can do better. É verdade, Rédea Solta com Filipe Carmo e André Diniz. É verdade, o programa está de regresso à sua Rádio de Quinta do Conde e hoje com uma edição muito, muito, muito especial. Estamos a dar as boas-vindas aos nossos ouvintes, mas ainda não estamos prontos para começar o programa a sério. Isto porquê? Porque um programa especial merece, enfim, merece ser feito com poupa e circunstância, merece que os nossos ouvintes estejam preparados para aquilo que se segue e, portanto, eu acho que há condições para dizer que o programa de hoje é muito especial. Ora bem, ainda antes de revelarmos o que é que aí vem, Tiago, o que acontece hoje aqui esta noite é um bocadinho de responsabilidade tua e portanto eu sinto essa responsabilidade e é também um momento já muito esperado, tínhamos conversado sobre isto várias vezes, sem revelar o que é que aí vem, como é que explicamos aos nossos ouvintes que o programa de hoje é imperdível? Bem, o programa de hoje é imperdível. Para já, boa noite a todos os ouvintes aqui da Rádio Solta e da Rádio da Quinta do Conde. O programa hoje é imperdível porque o convidado que temos é imperdível também. Penso que não é tão comum assim poder escutá-lo, poder ouvi-lo, poder ouvir o que é que ele tem para dizer, poder ouvir a sua história e tê-lo aqui do nosso lado. O convidado que hoje vai ser apresentado é uma honra, é um privilégio e é um gosto muito grande porque, além de um amigo, é uma das pessoas talvez que mais admiro no panorama musical português. Quantas vezes elogias o Ângelo por mês? É a questão que eu te faço. Disse o Ângelo, não disse que é, qual Ângelo é que vem aí, mas quantas vezes elogias o Ângelo por mês? Não sei, vocês sabem. Eu sei que quando me revelaste que de facto a entrevista ia acontecer, deixaste vários elogios. E deixaste até uma pequena biografia. Sim, deixei uma pequena biografia, aquilo que sei. Não, de facto é uma pessoa que desde miúdo tenho como grande referência. Porque é uma pessoa que, além da música toda que tem, tem também o seu lado mais humano e o seu lado lutador. E eu inspiro-me muito nisso e sempre me inspirei muito naquilo que ele é e naquilo que ele vai aqui explicar e que vai mostrar ao público que é mesmo como pessoa e profissional. Esperávamos esta entrevista já há muito tempo. Há muito tempo. Agora sim, Ângelo. Bem-vindo ao Rédea Solta, bem-vindo ao nosso programa. Os nossos ouvintes vão começar por perceber que hoje temos em estúdio Ângelo Freire. Esses microfones, esses fones serão daqui. Agora já estarás a ouvir. Ainda não? Já vou ouvir isso. Hoje temos... é normal. Hoje temos então em estúdio Ângelo Freire e ele que nos vai proporcionar uma entrevista muito esperada. Ângelo, muito boa noite. Bem-vindo também aqui à Rádio da Quinta do Conde. Já sei que nunca estiveste por aqui. Acredito que já tenhas sido ouvido muitas vezes aqui na Rádio da Quinta do Conde, até porque temos um programa de fado que é, portanto, essa adega do fado que é tão conhecido pelas pessoas que estão relacionadas com essa área. Em primeiro lugar, pergunto-te para as pessoas que estão agora a ouvir o Rédea Solta, o Ângelo é dos guitarristas mais conhecidos em Portugal, dos mais talentosos também. Esta carreira que tu já tens há algum tempo, apesar de seres um rapaz novo, tem sido também uma surpresa para ti as coisas que tens conquistado e as coisas que tens aprendendo contigo próprio? Olá, boa noite. Antes de mais, obrigado ao Tiago por ter proporcionado a minha vinda aqui à rádio. Boa noite a todos os ouvintes. A minha carreira começou muito novinho, né? Começou com 7, 8 anos e logicamente que uma criança andar nos fados com essa idade não é... Se calhar na altura era bem visto, porque acho que para se andar nesta vida, acho que é preciso vivê-la, é preciso ser dos fados, não é? E desde muito pequeno que, embora os meus pais exigissem sempre bons resultados na minha área escolar, sempre me permitiram que pudesse viver algumas experiências dentro do mundo dos fados. E se calhar foi até aos 14, sim, até aos 13, 14 anos vivi experiências únicas e conheci fadistas e alguns guitarristas, violistas, alguns que já não estão entre nós, portanto ainda consegui viver um bocadinho daquilo que os mais velhos têm para nos dar, não é? E isso significava andar na noite talvez até às 3, 4 da manhã, 5 da manhã, portanto, e acho que é assim que se vive. E talvez esse lado me tenha trazido essas coisas boas que me vão acontecendo. Sou uma pessoa muito ambiciosa, mas acho que as coisas têm que acontecer por si próprias, não têm que ser forçadas. Não tenho desejos de... Tenho objetivos a cumprir e eles serão cumpridos quando tiverem que ser cumpridos. Acho que a vida traz-te isso. Ângelo, voltando um bocadinho ao início da tua carreira, no fato, tu entras nesta área, neste estilo musical, se assim o pudermos chamar, não diretamente com aquilo que fazes hoje, eu diria. Tu começas quase como, aliás, quase não, começas como cantor, depois o teu percurso toma um outro caminho, mas inicialmente a tua carreira é também marcada pela participação num programa de televisão, acabaste por até chegar bem longe. Fala-nos um bocadinho dessa experiência e desse momento que acaba por ser também o pontapé de saída para essa longa carreira que tu já tens. Sim, foi no ano 2000 que se calhar se deu o principal salto da minha carreira, onde eu primeiro concorro ao Bravo Bravíssimo, na altura tinha 11 anos, o meu pai, foi a ideia do meu pai, nunca esperava que o meu pai tivesse uma ideia destas naquela altura, alguém tão preocupado com os estudos também, não é? Mas ao mesmo tempo mostrava-se preocupado com a minha carreira e eu era tão novo e ele já pensava que eu podia ter uma carreira. E então ele pergunta-me se eu gostava de participar do Bravo Bravíssimo. Inscrevemos-nos, fomos à SIC fazer as provas, passei, ganhei cá e fui representar Portugal, a Itália, e contra todas as expectativas, se calhar, de algumas pessoas de lá, até de lá mesmo, né? Ao fim e ao cabo, nós portugueses temos um pensar muitas vezes pequenino, não é? Vamos, mas é bom participar, não é bom para ganhar, não vamos lá para ganhar, vamos lá para participar. E tivemos algumas dificuldades em conseguir concretizar isso, porque eram muitos obstáculos à nossa frente, eram muitas pessoas a dizer para não nos preocuparmos muito com isso, porque era importante estar o país estar representado ali, mas... E o meu pai dizia, não, eu não vou lá para passar uma semana de férias, eu vou lá para o meu filho ganhar. Se não ganhar, ótimo. Daí tirámos a experiência. E se calhar, noutra altura, repete-se. Mas eu vou lá para ganhar, não vou lá para passar férias. E tu sentiste essa pressão deixada pelo teu pai na altura? Não. O meu pai sempre foi uma pessoa muito exigente, e se eu sou uma pessoa exigente, o Tiago conhece-me fora do meu habitat natural, que é a música, e sabe que eu sou uma pessoa exigente mesmo na minha vida pessoal, com os meus amigos principalmente. Seja, acho que toda a gente deve ser exigente com elas próprias e em tudo o que fazem. E se eu tenho esse lado é pelo meu pai, que sempre foi uma pessoa muito exigente comigo, e agradeço-lhe tudo o que foi, porque se calhar não seria o mesmo e seria uma pessoa desleixada se calhar se ele não tivesse sido tão exigente. Mas eu tinha 11 anos, né? Eu não sabia o que era isso. Eu cantava, tinha talento, as pessoas viam talento em mim e eu cantava e tocava, não é? Eu primeiro comecei a cantar, é verdade, mas pouco tempo depois comecei a ter contacto com a guitarra portuguesa. Portanto, eu comecei aos 7 a cantar e dos 8 para os 9 começo a tocar a guitarra portuguesa. Tanto que tu já vais ao Bravo Bravíssimo, sim, a fazer as duas coisas. Já vou ao Bravo Bravíssimo a tocar, sim. Olha, permite-nos ouvir um bocadinho desse momento, eu acho que tu concordas com isso. Claro, claro. Vamos ouvir um bocadinho do Ângelo Freire nos seus inícios de carreira. Guitarra, toca baixinho, que alguém pode escutar. Só lá dentro entender. e um pássaro no rabo. Ninguém dorme nesta noite e vê no céu agora. Eu acho que suspira. Esta participação foi aqui em Portugal ou já foi a de, portanto, internacional? Já foi internacional. Já foi, eu cá em Portugal cantei um fado, cantei as Canoas do Tejo, acompanhado pelo Carlos Macedo, pelo Jaime Martins e o Tom Melissas, sou doce Tom Melissas. E depois lá, pronto, foi o que, era o que eu estava a dizer há pouco, tivemos algumas dificuldades porque ainda se pensava que Portugal mais uma vez ia participar no Bravo Bravíssimo e levava fado e não ganhava, porque nunca ganhou com fado. Então tivemos ali umas lutas para se perceber que tema é que íamos levar ao programa. E chegámos com a ajuda de alguns amigos e alguns pertencentes a rádios, com carreira na rádio. Descobrimos alguns temas que poderiam eventualmente ser uma opção. E chegámos aqui à guitarra toca baixinho, que Nicola Di Bari também compôs e escreveu, e depois o nosso Francisco José também cantou em português, não é? E acho que faria todo o sentido estar em Itália e termos este tema que é um hino para eles. Tudo o pouco que tu recordas, eu acredito que tenha sido uma experiência que tu hoje recordas já com alguns passos em branco. Estamos a falar de há muitos anos da tua vida. Recordas-te esta experiência a 100%? Sim, sim, sim. A sério, consegues? Sim, sim, sim, sim. Graças pelo impacto. Foi uma altura muito especial na minha vida, não é? A sério? Eu no mesmo ano ganhei a grande noite de fado também, portanto, foi um ano intenso de coisas boas a acontecerem, não é? Recordo-me muito, muito, muito bem. Da ida para lá, da semana fantástica que passei lá, da banda que foi representar também Portugal, os Batou Toieto na altura, e o quanto me apoiaram, o quanto rezavam por mim na igreja e acendiam velas por mim, foi uma semana mesmo muito, muito, muito especial, com toda a equipa da SIC, a Ana Marques. Eu era apaixonado pela Ana Marques, não é? Não, tenho tudo muito, muito, muito presente da memória, felizmente. Olha, depois como é que foi a chegada a Portugal e o conviver com a fama? Porque eu acredito que estes programas na altura tinham um impacto muito grande, como aliás de resto Uma Canção Para Ti depois uns anos mais tarde também foi a ter, e permitiu a estas crianças, também no caso de Uma Canção Para Ti, tornarem-se desde muito cedo também estrelas. E eu acredito que tenha isso, que também tenha acontecido isso contigo. Como é que foi depois chegar a Portugal e conviver com o facto de agora já não passo despercebido na grande maioria do público, ou pelo menos de uma grande parte das pessoas que assistiram a este programa e que sabem que eu sou? Eu já fazia parte do meio quando fui ao Bravo Bravíssimo e posteriormente à Grande Noite do Fado. Portanto, já era bem conhecido no meio fadista, em Portugal, de norte a sul. Até porque, não só pelo fado, eu na escola onde andava, na Nuno Gonçalves, pertencia, era solista de um coro que era o Coral Letícia Juvenil. A mestra Ina era amigo, e amigo inscrevia-me em alguns festivais da canção infantis por Portugal, de norte a sul do país, e ilhas também. E eu ganhei alguns festivais desses. E portanto, toda a gente já me conhecia dos fados e desse meio também. Portanto, eu quando vou a Brava Bravíssima é só uma explosão naquilo que as pessoas já viam um pouco, não é? Eu depois vou à Grande Noite do Fado e que é o que vamos ouvir agora por som de fundo. Por cima. Tocaste no ponto que eu queria precisamente. Não sei se queres falar por cima, se queres ouvir. Não, tranquilo, se quisermos. Podemos ouvir. Cantas por tudo e por nada. Porque é que cantas o fado? Eu canto fado castiço e trago no coração. Eu canto fado castiço e trago no coração. Tu não tens nada com isso, pois é a minha paixão. Tu não tens nada com isso, pois é a minha paixão. Quando te vejo passar com essa saia atrevida, quando te vejo passar com essa saia atrevida, todos ficam a olhar. Que hei de fazer à vida? Todos ficam a olhar. Que hei de fazer à vida? Ângelo. Mas não, isto é um momento muito, muito engraçado. Momento não foi o momento em que eu concorri. Sim. Já foi um momento nesta depois altura da vitória. Deviam ser umas 7 da manhã, já quase. Que foi quando eu ganhei o prémio, sim. Foi pós-vitória, foi na altura em que eu recebo o prémio e a Marília Paes. As grandes noites de fado antigamente iam muitas vezes até às 11 da manhã ou ao meio-dia, quer dizer, eu já não apanhei esse tempo, mesmo assim as noites de fado já acabavam às 6, 7 da manhã. É um momento engraçado porque eu levo o telegrama como fado a concurso. E depois, quando eu e a Marília recebemos o prémio, portanto, as pessoas estavam a aplaudir os vencedores, os pódios, né? E o público começa todo a gritar: desgarrada, desgarrada, desgarrada. E esta letra foi escrita por uma poetisa setubalense, que é Maria Deus Melo. E como tu estava a dizer há bocado, como já pertencia a este meio, eu cantava muitas vezes com a Marília e a Marília comigo, em variadas noites de fado, se fosse em Lisboa, fosse em Setúbal, andávamos por todo o país a cantar, basicamente. E a Maria Deus Melo escreveu isto para nós os dois cantarmos. E as pessoas, como já conheciam essa desgarrada, começaram a pedir a desgarrada. E olha, a grande noite de fado acabou com esta desgarrada. E acabou por ser um momento bastante castiço, porque eram os dois muito, muito crianças. Claro, não? Claro. Tu tens as mesmas feições que tinhas na altura, posso-te garantir. Portanto, não há dúvida nenhuma que é o Ângelo. É o Ângelo com barba. É o Ângelo, sem dúvida nenhuma. Eu não posso virar o computador para aí, senão o cabo depois dá de si. Ângelo, a minha pergunta para este momento é... nós temos aqui um Ângelo que cantava e, portanto, que estava a construir a sua carreira como cantor. Qual é o momento desta tua carreira em que se dá, portanto, em que tu te agarras mais à guitarra e deixas a parte do canto um pouco mais de lado? Não é que deixes, porque continuas a cantar, mas neste momento, se tivermos que caracterizar o Ângelo como artista, caracterizamos-lo como guitarrista e não como cantor. Em que momento da tua carreira se dá esta, ou seja, quando é que tu podes dizer foi a partir daqui que eu passei a ser guitarrista e deixei a parte do cantor um pouco mais de lado? Qual é o momento da tua carreira? Eu nessa altura já tocava. Aliás, eu nessa noite estreiei-me no Coliseu a tocar guitarra para o Rui Simões, que era um fadista com quem eu convivia muito naquela altura e um grande amigo. Eu e na altura o Diogo Clemente, que também está em vídeo, esse momento dessa noite, em que eu levava para todos os lados, para todas as noites de fado, levava a minha guitarra porque era uma condição do meu pai. Eu canto, o Ângelo pode ir cantar, mas tenho que levar a guitarra com ele. E toca a noite inteira. Né? Pronto. Eu aí já tinha aulas com o Arménio. Sim. Já estava a ter aulas com o professor Arménio de Melo, que é o meu mestre e vai ser sempre o meu mestre. E o... Mais tarde... Há até momentos teus aqui na... Desculpa interromper. Há até momentos teus aqui no YouTube antes desta... Antes de 2000. Portanto, há aqui um vídeo até de 1998. Portanto, eu cada vez que mexo aqui no computador descubro coisas novas tuas. Desculpa interromper. Era só para... Esse vídeo de 98 é das festas das coletividades. Em frente àquilo que a gente hoje chamou Museu do Fado, que não era o Museu do Fado, ainda. É uma festa em que todas as coletividades anualmente levavam a uma festa, onde se juntavam as coletividades todas, uma pessoa para os representar. É um bocadinho o conceito da Grande Noite do Fado, creio eu. É um bocadinho. Mas não era concurso, pronto. Uhum. Era apenas uma noite de fados em que todos iam representar a sua coletividade. Uhum. Como eu estava a dizer há pouco, sim. Eu com 12 anos gravo um primeiro disco, pronto, com a Helena Cardinali, na Disco 7, que na altura já era CD 7. Só que pouco tempo depois, dos 12 até aos 14, entro na mudança de voz. E nessa altura senti necessidade de me proteger um bocadinho, não é? Proteger a voz. Não deixei de cantar. Tinha uma professora de canto que me acompanhou sempre, que era a professora Cristina de Castro. Acompanhou-me mais ou menos desde essa idade, desde os 12 anos, mais ou menos. E, portanto, sempre a ser observado, ia cantando, mas não com muitos esforços. E então a minha carreira começou a enverdar um bocadinho mais pela guitarra, comecei-me a esforçar um bocadinho mais com a guitarra portuguesa, até que aos 14, bem, eu já vinha desde os 10 a crescer um bocadinho junto de certos ambientes e de certas pessoas, e uma pessoa com quem eu cresci muito, que vai ser sempre uma das minhas maiores referências, se não a minha grande referência, que é o Jorge Fernando, começou a tentar dar-me algumas coisas para fazer com ele, e eu ia tocar com ele para o Bacalhau de Molho. Nessa altura conheci o Custódio Castelo, que tornou-se outra grande referência minha. E há uma altura em que o Jorge me pede para fazer uma FNAC com a Ana Moura, na altura em que ela lança o Para Além da Saudade, o disco onde estão os búzios, não é? Onde estão os búzios. Dá-me o master para a mão e diz: olha, ela não deve cantar isto tudo que está aqui, mas tens aí o disco, ouve, saca os temas e pronto. E eu saquei o disco todo, fui para a FNAC e a Ana, com receio que eu pudesse, não saber tão bem os temas, ia fazer um alinhamento mais baseado em fados tradicionais, para eu estar mais à vontade. E eu comecei a perguntar à Ana se não ia cantar este, se não ia cantar aquele, se não ia cantar... E ela começa a dizer: mas tu sabes esse e sabes aquele. Eu, se quiseres cantar o disco todo, eu toco o disco todo. Podes cantar o disco todo. E olha, a partir desse dia o Jorge começa a pedir-me que vá tocando com a Ana. Na altura ia substituindo o Custódio, ia substituindo o José Manuel Neto. Portanto, pessoas que me ajudaram muito a concretizar este feito de guitarrista, né? Sempre com formação, o Arménio sempre eu fui estudar para as oficinas de São José, para o Colégio Salesiano de Lisboa, para uma escola de música que é o Musicentro, a quem eu devo toda a minha gratidão no que diz respeito à minha formação enquanto músico. Eu lá não estudei só guitarra portuguesa com o Arménio, eu estudei guitarra clássica, estudei piano clássico, piano jazz, eu tinha história da música, eu tinha composição, e portanto foram anos muito importantes para mim. Eu nessa altura já comecei a tocar com a Ana, com 14, 15, e aos 17 vou tocar com a Marisa. Foi um salto muito, muito grande e mais uma vez muito importante. E sempre pedi conselhos aos meus professores. Eu estava numa fase complicada de tempo, porque já tocava com a Ana e não era fácil conciliar o meu tempo de estrada com a escola, não é? Eu já não conseguia, o estudo já não era tão produtivo, e e os professores diziam: se ficares cá, se não entrares por essa porta e ficares aqui, é correto. Mas se entrares por essa porta, também é correto. E eu acho que fiz a escolha certa em partir para o mundo e conhecer novas vozes, novos músicos. Pá, tem sido... Ainda acho que ainda tenho um caminho pela frente, mas até aqui tem sido realmente muito gratificante. E todas estas pessoas de quem eu estou a falar foram os responsáveis por isto tudo que vai acontecendo. É aquele início de conversa. Eu nunca pedi que isto acontecesse. As coisas vão acontecendo. Mas é preciso trabalhar-se muito para que as coisas aconteçam de forma positiva, não é? E todos os dias temos que mostrar que merecemos aquilo que temos. Achas que, mudando algumas decisões na tua vida, hoje estaríamos aqui, hoje, ou eu hoje estaria aqui à minha frente o Ângelo Freire, cantor, e não o Ângelo Freire, guitarrista? Ainda tens o Ângelo Freire, cantor, porque o Ângelo Freire, cantor, nunca deixou de cantar. É? E fazes questão de manter essa sim, ativa na tua vida? Sim, sim, muito ativa. Eu não canto sempre, não canto todos os dias, mas, quer dizer, não canto todos os dias não é porque não posso cantar todos os dias. Talvez seja porque nem todos os dias a alma está virada para esse lado, não é? Todos os dias, se eu for a uma casa de fados, tenho o bichinho lá. Se calhar até me apetece cantar em certa altura da noite, e aí canto. Mas nem sempre. Eu ontem estive na mesa de frades a tocar e pediram-me para cantar, mas eu não estava virado para aí. Se calhar como o Tiago diz, e eu já lhe disse que a terça-feira é o meu pior dia da semana, é o dia que eu menos gosto da semana, não me perguntem porquê. Estou sempre com mau humor à terça-feira, é horrível. Mas ninguém escolhe a terça-feira, geralmente, ou a segunda, ou até o domingo. Não sei, só sei que à terça-feira te fico de mau humor. E ontem, por exemplo, não me apetecia cantar, e até estava de bom humor. Sim, não, mas esse lado nunca vai ficar de parte. Eu estou a preparar um disco a solo, que é mais de instrumentista do que de cantor, mas também tem esse lado. Também tem esse lado, como é lógico. Não consigo viver se não cantar. Olha, Ângelo, este é o momento da entrevista em que eu peço-te que passe o microfone para o Tiago, para o Tiago poder falar sobre ti, que é também um bocadinho o objetivo. Ui, precisas de 4 horas de conteúdo do programa. É um bocadinho também o objetivo hoje do programa. O programa será centrado em ti, como não poderia deixar de ser. E como dizíamos no início deste programa, ainda sem tantas pessoas a ouvir, porque já estamos a receber feedback também no Facebook, e por esta altura as pessoas já estão a juntar-se em nós em massa. O Tiago dizia no início, e comentávamos aqui, que esta era uma entrevista já muito esperada também aqui do nosso programa. Muitas vezes tínhamos tentado que isso acontecesse, até porque o Tiago tem uma grande admiração pelo Ângelo, e porque o Ângelo tem de facto um lugar muito, como é que eu posso dizer, um lugar de muito grande carinho neste que é o mundo do fado. Como é que tu, Tiago Correia, olhas para o Ângelo neste mundo artístico, e este grande artista que temos aqui à frente, que começou tão cedo e que hoje já está ao lado das grandes figuras nacionais do fado? Sabes que para se ser uma pessoa diferente, para se ser uma pessoa especial, é necessário que eu queria te explicar isto, é necessário que a gente passe, sobretudo, pela história, em respeitar aquilo que vem de trás, para saber fazer no presente. E isso eu tenho aprendido muito isso com o Ângelo. O Ângelo é uma pessoa que não só dignifica o presente, e dignificará para sempre o futuro da música, porque ele está aqui hoje no presente a caminhar a passos largos para construir o seu futuro, e que grande futuro será, mas é um homem que soube sempre dignificar o passado também. E é o passado que alimenta o presente e é o presente que alimenta o futuro. E vejo o Ângelo nessa perspectiva, na perspectiva de uma referência, de uma perspectiva de uma identidade única, mas uma identidade de respeito sobre todos, sobre o passado, sobre o presente e sobre a construção do próprio futuro. Entendes? E nesse sentido, o Ângelo tem tido sempre um lugar muito especial no meu gosto musical, porque eu sou, como costumo dizer entre amigos, sou um lunático pelos fados, completamente louco. Todos os dias, todas as horas, ouço fados, ouço artistas, procuro saber quem são, procuro saber aquilo que fizeram, procuro descobrir mais, procuro descobrir aquilo que se faz hoje em dia, E o Ângelo está lá, nesse lugar. Entre os do passado, entre os do presente, e muito, com muita força, estará sempre nos, nos nomes do futuro. E eu vou sempre à procura de aprender com essas referências. Tenho referências muitas do passado, e digo aqui que o Ângelo é uma dessas referências que eu tenho no presente, e que são muito importantes também para a minha construção, enquanto fadista, e enquanto pessoa, e enquanto amante desta, desta música que é tão nossa. Ângelo, grandes palavras. Não, não, foram 4 horas, como tu dizias, mas também não teve longe. Ângelo, sentes-te uma referência para as gentes novas do fado? Tu sentes que és alguém que pode ensinar, que pode mostrar o caminho, que pode servir de referência para quem está agora a aparecer nesta área? Já até porque se não sentires, és na mesma. Mas... Não, já sinto isso. E o Tiago é um bom exemplo disso. Eu acho que não chega só nós termos referências. Dizer, o Ângelo é uma referência para mim. Pronto. E ficamos por aí. Eu sou uma referência para o Tiago, mas o Tiago interessa-se pelo meu trabalho, interessa-se pela minha vida. Pronto, nem todas as pessoas que me têm como referência são minhas amigas como o Tiago é, não é? Fazem parte de um círculo de amigos muito, muito chegado. Mas eu acho que os jovens hoje em dia precisam de conhecer as suas referências. E acho que se deviam interessar mais por isso que tudo o Tiago teve a dizer agora. É procurar saber a história, procurar saber o que é que essas pessoas fizeram para trás, não é? Não é só o que é que elas fazem no presente. O Tiago, eu sou uma referência para o Tiago porque o Tiago foi procurar a minha história, não é? Ele sabe tudo desde o início da minha carreira até agora, se calhar mais do que eu. Olha que ele acertou em algumas datas. Desculpa. Eu já disse que tu estavas indeciso. Eu já disse várias vezes entre amigos que serei eu a escrever a biografia do Ângelo. Não, mas eu posso te garantir que tu no início estavas a dizer, não sei se foi com esta idade ou com aquela idade, ou naquele ano e naquele ano. E olha, aquela na biografia que ele escreveu, pequenina biografia que ele escreveu sobre ti, ele acertou. Claro. Pai, eu acho que é isso que falta um pouco à nova geração. É saber mais sobre as suas referências. Tentar trazer isso para o dia-a-dia delas, não é? Porque é isso que depois lhes dá as ferramentas corretas para executarem musicalmente, seja o que for. Não, estou a falar no fado, mas pode não ser no fado. Isto serve para qualquer coisa na vida, não é? E eu tenho sentido que felizmente sou uma referência para alguns guitarristas. E gostava de estar mais em contacto com eles e se calhar alguns até gostava de ensinar, mas não sou muito virado para esse lado ainda. Não consigo ainda dar aulas, não, ainda não faz parte dos meus planos, pelo menos num futuro a curto prazo. Olha, Ângelo, vamos ouvir um bocadinho do Ângelo Freire tocar. Há aqui um vídeo na internet onde tu tocas Canto de Embalar, de Carlos Paredo. Uhum. Vamos ouvir esta música e vamos certamente continuar esta conversa já a seguir. Relembrar aos nossos ouvintes que hoje temos à nossa frente e ao nosso lado um dos maiores artistas do fado, pelo menos é assim que o Tiago caracteriza, e eu concordo. E vamos então ouvir um excerto daquilo que é o Ângelo Freire com o Canto de Embalar de Carlos Paredo e já voltamos para a segunda parte desta entrevista. Até já. Ora bem, eu comentava aqui em off, desde já parabéns por esta música que acabámos de ouvir, Ângelo, comentava aqui em off que eu pensava que não estávamos a receber comentários no Facebook, e acabei por descobrir que eu é que tinha isto mal, portanto, eu tinha a setinha para cima, e quando eu começo a puxar tudo para baixo, começo a descobrir uma série de comentários que faz sentido ler ao nosso convidado de hoje. Para quem só ligou agora, temos à nossa frente Ângelo Freire, ele que pode ser caracterizado como cantor, como guitarrista, está relacionado com o fado de todas as maneiras possíveis, é uma das grandes referências para o Tiago Correia, para muitos dos jovens que começam também a aparecer no fado, e hoje tirou um tempinho dessa extensa agenda para estar aqui connosco. E partilhar um bocadinho dessa história de vida connosco. Vamos ler alguns dos comentários que vão aparecendo aqui no nosso Facebook. Começamos por alguém que é teu homónimo, é o Ângelo. O Ângelo Rezende diz: olá, tudo bem? Grande convidado, já ouvi a atuar com a Ana Moura. E bem, muito obrigado. Eu tenho uma questão para te fazer, Ângelo, já agora pegando também aqui neste comentário. Eu quando era pequenino, nós em pequenino temos comentários que são, temos comentários e pensamentos que são por vezes supérfluos e coisas que não fazem, como é que eu posso dizer, que não são consistentes. E o meu comentário, o meu pensamento quando eu era criança e via espetáculos era: as pessoas que estão atrás geralmente têm menos protagonismo, portanto parece que estão a apoiar quem está neste momento a protagonizar aquele espetáculo. Hoje, sendo adulto, compreendo que é exatamente de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, quando ouço o Tiago mostra muitas vezes temas em que tu tocas, nós já compreendemos que és tu que o estás a tocar pela forma como o fazes. Até eu percebo muito pouco de fado. E eu acabei por ir percebendo ao longo do meu crescimento que, imagina, um baterista é tão importante quanto um vocalista, um guitarrista é tão importante quanto um vocalista. Tu sentes que o facto de seres guitarrista pode não dar esse protagonismo que, sendo vocalista, tu terias? Ou em momento algum tu, no fato, procuras esse tipo de protagonismo? Como é que olhas para isto? Em qualquer banda, cada elemento tem a sua função. Não é? Neste caso, estamos a falar da Ana. A Ana faz questão que todos nós tenhamos um momento em que nos destacamos. Inevitavelmente, a guitarra, se calhar nesta banda, neste tipo de formação, a guitarra portuguesa e a bateria são os instrumentos que mais se destacam. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos esse tipo de protagonismo ao longo do concerto todo, não é? Eu tenho muito mais a interação com a Ana, porque a função da guitarra é precisamente essa, é ter uma conversa. Mas a Ana faz precisamente questão de que isso não seja tão... A banda tem que parecer homogénea, não é? Não pode haver ninguém... Não pode haver pontas soltas, não é? E eu acho que isso com a banda da Ana resulta muito, muito, muito bem. Eu não creio que haja músicos que procurem esse tipo de protagonismo, que acho que as bandas têm que resultar, têm que ser um bloco, não é? Tal como eu disse, cada um tem o seu papel, e se cada um cumprir o seu papel, a banda soa um bloco. Se cada um desaparecer de vez em quando, nota-se. Isso significa que a banda está incompleta, não é? Cada elemento faz falta à banda. Mas esta pergunta que eu te fazia não era tanto o sentido do protagonismo, era mais do sentido de... Tal como eu te dizia no início dessa pergunta, às vezes o Tiago até faz essa brincadeira: olha, vê lá quem está a tocar agora. E já várias vezes aconteceu: olha, é o Ângelo. Tu sentes que a forma como tu tocas já permite que as pessoas reconheçam, mesmo sem saber que aquilo é que está a ser tocado por ti, que tu tens um toque tão especial que, à semelhança de, imagina, um vocalista que começa a tocar, nós pela voz reconhecemos automaticamente que é a voz daquela pessoa. Tu consegues perceber que neste momento, pela forma como tocas e o jeito que dás também às músicas, tu já consegues ser reconhecido da mesma forma do... Ah, peraí, isto está a ser tocado pelo Ângelo, de certeza. Isso acontece naturalmente na carreira de qualquer músico. Acho eu que nós temos as nossas referências, crescemos a ouvir as nossas referências. Em certa altura somos iguais às nossas referências, o que é ótimo. Acho que chega a uma certa altura que... vamos tentar não ser igual às nossas referências. E de certa forma, é inevitável tu ouvires no meu tocar o José Manuel Neto, o Custódio Castelo, o Fontes Rocha, o Alcino Frazão, o Arménio. tenho um bocadinho deles todos lá, não é? É normal. Às vezes salta uma malha e se vê, epá, isto é Alcino, epá, isto é do Zé, epá, isto é do Custódio. É normal, mas felizmente, deixa-me feliz ouvir essas palavras, porque significa que durante estes anos todos eu trabalhei o suficiente para conseguir criar uma identidade. E acho que é isso que os músicos procuram acima de tudo, uma identidade. E é isso que faz tu ouvires a Ana Moura e perceberes que estás a ouvir a Ana Moura, porque ela tem uma identidade que é só dela, e percebes que, mesmo sem olhares, percebes que sou eu que estou a tocar. Lá atrás. Mas isso acontece, aliás, o Tiago está aqui, não me deixa mentir. O Tiago tem uma pen com, não sei quantas músicas, tu conheces o Tiago, sabes que não estou a dizer mentira nenhuma, quantas músicas terá o Tiago, e gravações e coisas que, imagina, ele vai a uma casa de fados e já sabe quem é aquela pessoa que vai cantar a seguir, ele grava. Claro. Acontece muitas vezes, não estou a cometer nenhuma inconfidência. Nada. E aconteceu o Tiago já várias vezes perguntar, pá, vê lá se sabes, chegas lá. Quem é que está aqui a tocar, ou vê lá quem é que é responsável por isto. Muitas vezes chegamos lá e chego lá, que é o Ângelo, de facto, não sei dizer o que é, não sei dizer qual é a característica que eu consigo relacioná-la contigo, mas chego lá, consigo perceber que é tocado por ti, epá, e eu acho que isso é, para um artista não cantor, neste caso não sendo vocalista, será um orgulho para ti. Isso significa que o trabalho dos nossos mestres também foi bem feito, não é? Sim. Não foi só o meu trabalho, mas também o trabalho deles. Porque eu sou um resultado do trabalho do Arménio, do trabalho do Custódio, do Zé, do Alcino e de, se calhar de outras pessoas, de outros músicos que eu não conheci, não é? Ângelo, qual é para ti, sei que esta é daquelas difíceis, ou se calhar até não, para o Tiago se calhar não seria difícil, qual é para ti a grande referência no fado? Enquanto tens uma referência diferente enquanto cantor e enquanto guitarrista? Claro. Enquanto guitarrista, qual é a tua maior referência? Se quiseres, eu posso responder por ele. Se quiseres, o Tiago responde. Ele já terá feito esta pergunta, é que eu digo. Mas agora vamos ver se acerta, Tiago. Enquanto guitarrista, como aqueles nomes que eu te disse foram grandes referências para mim. Foram as minhas referências. Foram o peso daquilo que eu toco hoje. Mas de entre eles, há dois que eu destaco, logicamente, porque são um deles, inevitavelmente, uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é o Arménio de Melo. E o outro, esse sim, vai ser sempre o meu guitarrista de eleição, que é o Alcino de Frazão. E enquanto cantor? Enquanto fadista, neste caso? Enquanto fadista, eu acho que ainda sou novo para ter uma referência assim tão, tão vincada, mas eu tenho duas. Uma é menos fadista que a outra. Enquanto homem, atenção, isto, tens que fazer as perguntas para todas as áreas, porque não pode ser igual. Nós não podemos meter os fadistas e os guitarristas tudo no mesmo saco, não é? O Jorge Fernando é, indiscutivelmente, uma grande referência minha, enquanto músico, enquanto cantor, enquanto compositor. Mas depois tenho um carinho muito especial por um fadista que ainda é vivo, que é assim uma referência muito grande para mim, que é um senhor chamado António Rocha. E está respondido, fica respondido assim, ou queres? Não falhei, pois não, não, Tiago. Ele também não ia dizer que não estava. Ora bem, continuamos a ler os comentários que temos no nosso Facebook. Já sabe que tem várias formas de poder participar neste programa. Uma delas é deixando o seu comentário aqui na caixa que aparece quando abro o nosso direto no Facebook. A outra é ligando para cá. Há um número para o qual pode e deve ligar, 210-860-787, 210-860-787, para participar nesta conversa e até deixar algumas perguntas ao nosso guitarrista e convidado de hoje, Ângelo Freire. O António Cruz diz, boa noite desde Alcácer do Sal. Eu posso garantir que Alcácer do Sal não é o mais longe onde estamos a ser ouvidos. Eu acredito que estejamos hoje a ser ouvidos de sítios ainda mais longínquos, e vais perceber isso ao longo do programa, mas também um abraço para o António Cruz, que nos ouve desde Alcácer do Sal. Alcácer do Sal tem uma grande voz, uma menina que veio agora para Lisboa. Alcácer deve estar orgulhoso de uma menina que temos, que é a Maria Mirra. E que grande fadista. É uma jovem, neste caso. É uma jovem, canta mesmo muito bem. É uma das minhas fadistas favoritas da nova geração. Maria Mirra. Já vamos ouvir um bocadinho, até para percebermos também as coisas que o Ângelo vai aqui lançando ao longo do nosso programa e podemos contextualizá-las. O André Diniz, que é também um apresentador do Rédio Solta, está a dois, hoje estou cá eu e há outro que se chama André Diniz, ele deixa também um abraço aqui ao nosso Ângelo, bom programa a todos, um abraço para o Ângelo e estou a acompanhar, portanto o nosso André Diniz também está a ouvir tudo o que se passa aqui. A Maria dos Anjos Madeira diz grande guitarrista. Obrigado. Conheces? Não. Não? Enfim, se fores conhecendo alguns destes nomes... Assim, há muita gente, é possível que haja gente a comentar que me conhece pessoalmente, mas... E é possível que a gente me tenha conhecido muito mais novo, não é? E por isso mesmo eu não esqueci da cara das pessoas, mas de nomes é difícil nós decorarmos tudo, não é? Portanto, eu peço desculpa se por nomes não conhecer os convidados que estão a escrever os comentários, mas agradeço-vos do fundo do coração. Ou até a certa altura acabarás por saber, e às tantas não se faz logo luz, mas mais tarde vais. É verdade, é verdade. Chegas lá. A Maria dos Anjos Madeira, então, a deixar um beijinho aqui ao Ângelo e nós também deixamos um beijinho à Maria dos Anjos Madeira. Passamos ao comentário de uma das nossas ouvintes mais regulares, Helena Ameixa. Este nome não conheces, Ângelo? Não, mas nós aqui conhecemos bem. Um beijinho para a dona Helena Ameixa. Muito bem, beijo. É tão bom ouvir falar do nosso país. Lindo. Guitarra toca baixinho, diz a nossa Helena Ameixa. Beijinhos e diz-nos também até já, é porque ou nos vai ligar daqui a pouco, ou então vai deixar mais algum comentário. João Torres, professor do Instituto Politécnico de Setúbal, já nos ensinou ao longo deste nosso percurso enquanto comunicadores, diz grandes comunicadores, é um orgulho ter um professor que... E é verdade, existe, é, e são mesmo, professor, são mesmo. E portanto ele deixa um bom programa e um abraço também ao Ângelo. Passamos à frente na nossa caixa de comentários. Maria José Antunes, lembro-me bem dele nesta altura. Era aquilo precisamente que tu dizias, sim. Era precisamente aquilo que tu dizias. Um beijinho também para a Maria José Antunes, que pelos vistos sabe bem quem é o Ângelo. Deixa-me só dizer-te uma coisa. O Ângelo que tem um lugar muito especial aqui na Quinta do Conde, e para quem estiver a ouvir da Quinta do Conde, porque o Ângelo... numa certa passagem de ano, e vais-me dizer qual foi o ano que eu não sei, foi o artista convidado da Casa da Pimenta, aqui na Quinta do Conde, da Dona Alice Pimenta. Ele foi o artista convidado dessa passagem de ano. Tinhas quê? Que idade? Tinha 11, foi na altura do Bravo Bravíssimo, precisamente, portanto, deve ter sido de... Ou foi de 2000 para 2001, eu acho que foi de 2000 para 2001, não sei se estou em erro, ou 99-2000 ou 2000-2001. E nessa noite conheci o Jorge Fernando. Nossa, era cabeça de cartaz, era cabeça de cartaz da passagem de ano da Casa da Pimenta, que na altura, ainda hoje, é uma casa, é um ícone muito grande, e é um primeiro, é uma grande amiga, é uma pessoa de quem eu gosto muito, muito, muito, ela e o Carlinhos, mas a malta continua ainda a encontrar-se por vezes na Casa da Pimenta, ainda se fazem grandes tertúlias de fado. Há um comentário nestes vários comentários que se vão seguindo, que está relacionado com, portanto, o primeiro áudio que ouvimos teu aqui nesta entrevista. Perguntam, amigo, o que sentiu agora, neste momento, quando se ouviu, quando era pequenino? Eu arrepio-me sempre, eu emociono-me sempre quando vejo certos vídeos, mas não é pela musicalidade que está a acontecer nesses vídeos, mas é por, desde o momento em que o vídeo começa a tocar, eu fazer outro vídeo na minha cabeça, em que vejo estes anos todos a passarem pela minha cabeça e a perceber que tenho gente muito boa que fez parte dos momentos mais importantes da minha vida e perceber que os esforços e o esforço que os meus pais fizeram para me darem todas as condições para que eu conseguisse concretizar estes sonhos, ver que isso tudo aconteceu da melhor forma e da forma mais positiva. Portanto, eu emociono-me sempre que vejo os meus vídeos quando era mais pequenino. Não é? E ainda bem que existe um YouTube que vai guardando estas coisas, claro, estas claro, relíquias. Claro que sim. E que as vai mostrando também sempre a pessoas novas. Ora bem, há mais um comentário, aliás há vários, mas há mais um que eu vou ler agora. Euclides Cavaco acaba por dar consistência àquilo que eu dizia ainda há pouco. Portanto, eu dizia que estávamos a ser ouvidos de sítios muito mais longínquos que Alcácer do Sal. A prova vem precisamente com este comentário. Abraço desde o Canadá. Um abraço para o Canadá. Euclides Cavaco, para este monumental expoente da guitarra portuguesa. Isto foi um comentário à Tiago Correia. Tu serias um eventual enfim, como é que eu posso dizer, precursor deste tipo de comentário, monumental expoente da guitarra portuguesa. Claro. Muito serias obrigado, tu, muito Tiago. Obrigado. E é um grande elogio também. Olha, antes de terminar nos comentários, há um que eu não posso deixar de ler, porque sei que está relacionado com o mundo do fado e faz todo sentido, até porque se segue, Maria de Lourdes Brás. Ah, e tu conheces, querida, sem dúvida, Maria de Lourdes Brás, conheço, claro. O Tiago já falou também aqui da Maria de Lourdes Brás, ela já ligou para cá. Fadista, poetisa. E ela deixa também um beijinho, adoro. É uma pessoa muito querida, e que me viu começar e dar os primeiros passos, não é? Não é, neste momento, como muitas pessoas que te disse que se calhar perdi um bocadinho o rastro, essas pessoas, não é? De vez em quando vou encontrando em alguns concertos a Maria de Lourdes Brás, mas é sem dúvida uma das pessoas que fez parte deste meu caminho, não é? Porque cantei muitas noites de fado com ela, toquei muitas vezes, quando era pequenino, toquei muitas vezes para ela, portanto é sem dúvida uma pessoa importante na minha carreira, não é? Ângelo, já temos pessoas a verem-te pela janela. É pá, a ver uma fila. Uma multidão de pessoas lá fora. Uma multidão de pessoas lá fora e já há pessoas a aparecer, já há pessoas a ligar. E agora acontece tudo no momento preciso em que eu tenho que ir para intervalo, sabes? É muito complicado. Mas há alguém que nos quer ligar e quer falar muito contigo e eu vou atender antes de irmos para intervalo. Ora, muito boa noite. A quem é que nos liga? Este que é também o primeiro do cinema do programa de hoje. É, tinha que ser. É o Aires. Primeiro. O Ângelo não conhece o Aires, mas nós conhecemos bem o Aires. Aires, eu vou-lhe pedir uma coisa, é que o Aires ou fica à espera ou que nos ligue daqui a 2 minutos para que nós possamos aqui ir para intervalo e ouvir o bloco publicitário que temos mesmo que ouvir. Ok, minhas desculpas que eu não olhei para o relógio, aqui já são 11 horas. E batem mesmo aqui as 22 horas e nós temos que fazer já. Esta pausa, já sabe. Aires, ligue para nós daqui a pouco, pode ser? Ok, até já, Aires. O Aires é um dos muitos ouvintes que nos liga religiosamente à quarta-feira à noite, mas nós temos mesmo que ir para intervalo. Já passou 1 hora de conversa. Epa. E ainda há tanto para te perguntar. E boa conversa. E ainda há tanto para te perguntar, Ângelo. Vamos para a nossa habitual pausa publicitária. Já voltamos para a segunda parte desta entrevista. Não saiam daí. Há muitas pessoas no Facebook e muitos mais comentários para ler. Eu não li nem metade daqueles que lá estão. Portanto, fiquem por aí. Até já. O programa de hoje é claramente imperdível e isso já foi percebido por quem ligou desde o início. Caso só tenha ligado agora, posso dizer-lhe que perdeu muita coisa, mas vai poder recuperar de várias formas. Uma delas é pela nova forma que nós arranjámos das pessoas chegarem até nós, que é pelo iTunes. É verdade, foi uma novidade que nós conseguimos recentemente. Era um grande desejo meu de há muito tempo ter o Rédia Solta e na altura também o A Noite é Nossa em podcast. Consegui finalmente descobrir como é que isso se faz, deu muito trabalho. Já temos o programa em podcast e é muito fácil de nos ouvir. Aliás, se ainda não tiver um dispositivo Apple, se não tiver um iPhone, um MacBook, portanto um iPad, há outra forma de nos ouvir, que é indo até ao Facebook da Rádio da Quinta do Conto e este direto que está a acontecer e que mostra tudo o que está a acontecer dentro do estúdio vai estar disponível e é aí que nos pode ouvir em primeiro lugar. Caso tenha um iPhone, um iPad, um MacBook, qualquer dispositivo da Apple, eu acho que até os smartwatches da Apple permitem que isso aconteça, não sei como, mas eu acho que permite, vocês podem ouvir-nos através do iTunes. É fácil, há uma aplicação cor-de-rosa no menu que diz podcasts, abrem essa aplicação, escrevem Rédia Solta e o programa vai estar disponível nessa plataforma em breve. Portanto, esta edição com o Ângelo Freire vai estar em breve disponível no iTunes. Agora sim, estamos em direto com Ângelo Freire, guitarrista, cantor, fadista, também compositor, não é? Portanto, eu acho que o Ângelo domina todas as áreas aqui do fado. Estamos a perceber isso mesmo com esta entrevista. Ângelo, antes de lançarmos perguntas, vamos à música. Eu acho que tem havido pouca música no Rédia Solta e eu queria que isso mudasse de figura. Tu ainda há pouco falavas numa fadista e eu encontrei um vídeo onde tu não só tocas, mas tens também responsabilidade na letra da música. Queria que falasses um bocadinho sobre este Se Um Dia Eu Te Disser. Não é? É assim que se chama? Sim, sim. Essa música que tu escreveste para a Maria Mirra, a pessoa de quem falaste ainda há pouco, e portanto queria que falasse um bocadinho sobre esta música antes de a ouvirmos. Bem, a música que vamos ouvir é um fado tradicional, é um alexandrino do Noquinhas, e eu não, por acaso não escrevi isto para a Maria. Eu acho que os letristas, os poetas, como quiserem chamar, não me considero poeta, considero-me um letrista, acho que escrevem aquilo que lhe vai na alma, né? E isto foi escrito numa altura amorosa da minha vida, pronto, não foi, se calhar, por acaso isto não foi assim há tantos anos, mas... quando mostrei isto à Maria, ela adorou, portanto, mesmo não tenha sido escrito por ela, o que é importante nos fadistas que cantam os poemas dos letristas e dos poetas é sentirem aquilo que... Ou seja, tens que te identificar com aquilo que está escrito. Senão não faz sentido estar a tentar contar uma história que não te diz nada, não é? E a Maria conta bem esta história. É isso mesmo que vamos ouvir. Maria Mirra com Se Um Dia Eu Te Disser, letra de Ângelo Freire, também tocada pelo Ângelo Freire e por... Pedro Soares. Vamos ouvir então e já a seguir continuamos essa entrevista com Ângelo Freire. Que o tempo me roubou deste meu coração esta longa saudade, não queiras ser meu tempo perdida onde vou sem ter por companhia a tua liberdade. Não queiras ser meu tempo perdida onde vou sem ter por companhia a tua liberdade. Se um dia eu te disser que espero a madrugada sem ter por condição o amor que te não dou, não esperes pela saudade que outrora foi roubada de um pobre coração que ao teu se entregou. Não esperes pela saudade que outrora foi roubada de um pobre coração que ao teu se entregou. Se um dia eu te disser que há estrelas para contar todo esse amor que um dia em nós se fez nascer, eu espero pela noite em que tu vais chegar, deitar-te nos meus braços e em nós adormecer. Eu espero pela noite em que tu vais chegar, deitar-te nos meus braços e em nós adormecer. Tiago, agora sim, para ti. Acabámos de ouvir Maria Mirra com Se Um Dia Eu Te Disser, letra de Ângelo Freire, também tocada por Ângelo Freire e cantada por Maria Mirra. Tiago, o que é para ti o fado? Epá. Isto para eu depois fazer a mesma pergunta ao Ângelo. Aliás, gostava de fazer perguntar a todos os que estão aqui em estúdio. Interessante. O fado é, como se costuma muitas vezes dizer, é um estado de alma, é um modo de vida, acaba por se tornar um modo de vida. Nós aparecemos no fado, começamos a ligar às pessoas e quando damos por isso o fado acaba por se tornar mesmo a nossa vida e acompanha-nos o resto da vida como um modo de viver. É o que eu consigo responder sobre o fado. Até porque tu sentes tanta coisa em relação ao fado que seria muita difícil coisa. Aqui muita explicar. Coisa. Ângelo Freire, o que é para ti o fado? É um pouco o que o Tiago disse. Eu costumo usar uma frase, já o disse noutras entrevistas, continuo a usar esta frase porque acho que é que define melhor aquilo que eu sinto. O fado é uma estranha forma de vida. E há, aliás, uma música que diz precisamente isso. Exatamente. André, o que é para ti o fado? Desde já também bem-vindo aqui ao Rédia Solta. Eu sei que não temos falado muito contigo. Acho que problema, tenho aceitado. Já é de esperar quando temos estes convidados, que é difícil também falar com os nossos comentadores, que aliás são de resto também parte importante aqui do nosso Rédia Solta. O André Antunes costuma participar no nosso programa e hoje está aqui ao lado do Ângelo. Já percebeu quem é o Ângelo, a dimensão do artista que tem ao lado. E tu que és bem. Também muito dado àquilo que são... Isto quando está muita gente junto e malta dada para a brincadeira é muito difícil. André, tu que és também muito dado àquilo que são as grandes tradições do nosso país, e já aliás fazes questão de referir isso sempre que vens aqui ao nosso programa, o que é para ti o fado? Olha, deixa-me responder essa questão com uma revelação. Eu também já cantei fado. O problema é esse, já não cantas é porque nunca estavas muito bem. Não, eu posso justificar. Por acaso, quando tinha os meus 11, 12 anos, mais coisa menos coisa, eu comecei a cantar com a minha tia. Ela tocava órgão, portanto não era fada à guitarra, era com o órgão. E ela convidou-me para experimentar, porque ela ia reativar a sua carreira de artista, e convidam-me para ser vocalista, pronto, eu e o meu primo. O meu primo, como já estava na mudança de voz, não teve assim uma grande explosão, mas ela gostava muito de me ouvir, e principalmente quando era fado eu tinha uma voz que dava com aquilo, e então fui fazendo aí uns concertos com ela e tal, e o pessoal gostava bastante de ouvir, só que depois entrei na fase de mudança de voz e foi bastante doloroso. E então esqueci, até porque depois também tinha outros interesses. Podias ter dedicado à guitarra portuguesa, como é? Ah, não. Eu não tenho muito jeito para tocar instrumentos. Eu tenho alguma dificuldade até em ler pautas e etc. Mas olha, respondendo a essa tua questão, o que é o fado para mim? Portanto, vou responder um bocadinho de encontro também àquilo que é o vosso sentimento, porque também já o partilhei. Portanto, é um espaço de liberdade, é assim que eu vejo o fado, e também tendo em conta as avaliações históricas e conhecimentos históricos que tenho relativamente ao fado, não há outra explicação. Sinto que é isso. Uma pessoa quando canta fado tem ali uma expressão, eu reparo bem nas expressões dos fadistas, e cada um tem a sua, mas todas elas revelam, para mim, no meu entender, essa mesma explosão de liberdade. Portanto, um fadista que não se sinta livre daquilo que está a fazer, que se sinta preso, não vai ter esse sucesso. Portanto, claro. Acho que, se quiseres comentar... Portanto, definição perfeita. É assim que eu vejo o fado, e gosto bastante de fado, portanto acompanho e ouço fado e gosto de ouvir fado. É um tipo de música que me entra no ouvido. Ora bem, o André já disse o que é o fado, também o Ângelo e o Tiago comentaram o que é o fado para eles próprios. Falta o Aldair. Antes de perguntarmos ao Aldair, e não porque chegou atrasado, mas sim porque temos um telefonema em linha, e eu acredito que seja alguém que já nos ligou na primeira parte do nosso programa. Ora, muito boa noite. Ora bem, o André já disse o que é o fado, também já... E alguém que o está a ouvir em loop, aliás, com atraso. Boa noite. Estou. Boa noite, quem te fala? Olha, aqui está a falar um rapaz que é o José Manuel de Castro, amigo aí do Ângelo. Ou seja, não era quem estava... Ia, pá, não acredito. Ora, desde já, muito boa noite. Bem-vindo também aqui ao nosso programa Rédia Solta. Ia pedir-lhe só um favor, era que... tirasse o som do computador ou do telemóvel que está aí lá. Só para, sim, exato, sim. Que é para nós podermos aqui também ouvir melhor. Ora, muito bem-vindo aqui ao nosso Rédia Solta. E já que a intenção é falar com o grande Ângelo, eu vou deixar aqui o espaço aberto para que isso aconteça. Ângelo, temos do outro lado? Já agora podias também dizer. Do outro lado temos uma pessoa que andou comigo ao colo quase. é uma das grandes referências de todos os fadistas da atualidade, de todos os guitarristas, uma pessoa que ensinou muita gente, e é alguém que, falo por mim, claro, tenho um grande, grande carinho, um carinho muito, muito grande, muito especial por ele. Eu amo-te, Maricas. Ele ama-me como se fosse meu pai, é verdade. Ainda te lembras quando o teu pai ralhou com a gente estava no carol, com capacetes de avançar? O meu pai, a certa altura, proibiu-me de tocar com ele, porque nós só fazíamos palhaçadas em cima do palco os dois. Epá, tão giro, pá. Eu tenho tentado ligar, mas ou não estás cá em Lisboa? Às vezes não estou e outras vezes nem sempre estou pela internet e já sabes como é que é a minha vida. Às vezes ligo-te pelo avião. Estás gordo que nem uma vaca, pá. Atenção que ele é das poucas pessoas que pode dizer isto, está bem? A todos os outros ouvintes. Pensei em ligar para fazer o mesmo. Não, exatamente. Não. E o Zé é das poucas pessoas que pode dizer isto. Epá, mas olha, estou feliz de ver que estás com ar saudável. Estás gordo que nem uma vaca, mas estás com ar saudável. Isso é ótimo. Há vacas loucas e vacas saudáveis. Tu és uma vaca saudável. Mas olha, estás com bom aspecto. Continuas a ver a vinha, que fazes muito bem, mas continuas a dizer que tens cara de maluco todos os dias, pá. Tive bons mestres, Zé. Podes crer. Já agora posso fazer-lhe uma pergunta, José. Se tiver que caracterizar o Ângelo enquanto profissional, enquanto pessoa, como é que o faria? Já que hoje o programa é dedicado a ele, como é que caracterizaria o Ângelo? Epá, o Ângelo para mim é uma pessoa muito, muito especial, pá, muito honestamente. Para além da nossa vida ser cruzada muitas vezes, ainda me lembro do Ângelo na biblioteca com 8 anos, a fazer variações em ré, que só merecia partir a minha guitarra, porque realmente é um super dotado, pá, canta maravilhosamente bem, toca viola excelentemente. A nossa vida foi muito, muito bonito, pá, o que aconteceu entre nós. Só não tivemos um filho porque ele não quis. Eu estava com vontade de me rir, mas olha. Ele está muito sério, sacana, está muito sério, está com aquele muito sério. Mas eu não tenho muito a acrescentar, mas o Ângelo para mim Eu digo que há 4 ou 5 pessoas a tocar guitarra neste país e que nós os outros andamos a ganhar dinheiro com a guitarra. Ele trabalha com a guitarra e nós trabalhamos na guitarra. Ângelo, são de facto palavras muito bonitas aqui deixadas pelo nosso... Especialmente vindas do Zé, que é uma das pessoas muito queridas que eu tive o prazer de me cruzar. Tive o prazer em que as nossas vidas se cruzassem. Também está aí o Tiago, não está? Exato, e já queria deixar-lhe uma palavra. Pô, Tiago, um beijinho grande para ti, pá. Um grande beijo, um grande abraço. É com muita... esta voz é... Eu tenho sempre esta voz assim muito... Zé, eu sou um grande, grande, grande admirador seu mesmo. E é com muito, muito gosto, muita honra que recebo essa sua chamada aqui para o Ângelo. E dizer-lhe também que o ouço muito. Mais do que às vezes, a gente às vezes não imagina quando estamos em casa ou estamos aqui ou ali o quanto as pessoas nos ouvem, mas eu gostava de lhe dizer aqui que eu ouço muito, muitas vezes mesmo, e é para mim uma especial referência. Eu gosto muito dos mestres, das pessoas que deixam uma história, que deixam história na forma de cantar, na forma de sentir, na forma de interpretar, e o Zé Manel é uma dessas pessoas que eu mais admiro. E dizer-lhe também que eu sou muito direto com as palavras, não tenho problemas em dizer que dos vários temas que ouço, há um registro que é sagrado, que é uma obra única do fado, que é aquele momento em que o Zé Manel Castro canta o Fado Alberto, acompanhado pelo Ângelo e pelo Nelson Aleixo. Eu acho que isso, qualquer pessoa que esteja a ouvir este programa hoje, eu aconselho vivamente a ir ao YouTube e a ouvir esse momento, para perceberem quem é o Zé Manel de Castro e para perceberem quem é um dos grandes fadistas deste tempo, da nossa geração, das gerações passadas, e um dos grandes fadistas da história do fado. Obrigado, Zé. Ah, bem, Ângelo, pelas suas palavras. Obrigado, tá. Ângelo. Eu vou desligar porque está aqui muita gente na cabine telefónica a querer telefonar. Eu acredito que é. Um grande beijinho, meu querido. Obrigado por teres ligado. Tá, filho. Um beijinho grande. Um beijinho, Ângelo. Grande. Um beijinho grande. Muito obrigado por ter ligado. Eu vou continuar a ouvir-vos. Obrigado, obrigado. Um grande abraço e até à próxima. Obrigado. Um abraço. Cá está, uma chamada para o Ângelo, foi a primeira, e de facto, Ângelo, grandes palavras que foram aqui deixadas. Bom, uns, pá, uns trabalham com a guitarra, os outros ganham dinheiro com a guitarra. É isso aí, ele a brincar, isso é ele a brincar. Ao fim e ao cabo, eu também aprendi com ele, não é? Acho que todos os que fazem parte da minha geração cresceram um bocadinho com o José Manuel de Castro. E todos sabem quem é o José Manuel de Castro. E aliás, o Tiago também deixou aqui grandes elogios a esta personalidade que nos ligou. Há mais um telefonema, Ângelo. Eu acho que os não vão parar de cair porque o que custa sempre é o primeiro. É verdade. Custa sempre. Já em todos os programas temos esta experiência. O que custa sempre é o primeiro telefonema. Eu acho que hoje vamos ter telefonemas de pessoas novas. Já tivemos o primeiro. E agora pergunto: quem é que nos ouve do lado de lá? Boa noite, cambada. Boa noite. nós já sabemos quem é, já conhecemos esta voz. É o nosso amigo Aires. Aires, hoje, com muita pena nossa, também não temos a possibilidade de falar aqui com o Aires durante todo o tempo que costumamos falar. Aí ao amigo Anjo, que eu não conhecia, se tem CDs gravados, agradecia que ele me recomendasse, que é para eu poder passá-los. Antes de mais, obrigado por ter ligado. Ainda não tenho um disco gravado, estou a gravar agora e há de ficar disponível no próximo ano, a meio do próximo ano, em princípio. E agora queria fazer só duas perguntas: o que é que mais incentiva o fado e qual a referência aos fadistas da nova geração que há, porque eu tenho passado nos meus programas muitos fadistas que não são conhecidos no meio artístico, que tem CDs gravados, que eu tenho muito orgulho, como aconteceu agora com Miguel Ramos. Tive muito orgulho em o conhecer pessoalmente e ouvir ele a cantar agora no sábado passado, fez no sábado dois dias, aqui em Dortmund. O Miguel é sem dúvida uma das grandes referências da atualidade, não é? Com uma escola já muito, muito antiga, com grandes referências, com grandes guitarristas e fadistas que ele conheceu, e muitos que eu não cheguei a conhecer. Mas esse disco é uma... Não, não, claro, eu estou a tocar, mas não é por isso que estou a dizer isto. Estou a dizer isto porque o Miguel sabe o quanto eu gosto de ouvir e quantas pessoas o gostam de ouvir. Ele é mesmo uma grande referência. Eu tive muito um grande... Além de ficar a conhecer pessoalmente... No dia que eu fui a ouvi-lo no sábado, e eu na sexta-feira já passei temas dele no meu programa de fados. E muito bem. O Aires é um ouvinte nosso. Deixa-me só explicar aqui ao Ângelo quem é o Aires, porque senão o Ângelo não o conhece e não percebe. Aires. O Aires é um ouvinte nosso de Dortmund. É um imigrante português aqui da Quinta do Conde, aliás, em Dortmund. Tem um programa numa rádio, uma rádio online, que é a Rádio Paris do Imigrante. E, portanto, ele tem também uma grande ligação com portugueses imigrados noutros pontos do país, do mundo. E o Aires costuma aqui ligar para nós e costuma falar connosco, que é nosso amigo. E o Aires queria aqui perguntar mais alguma coisa, era ao Ângelo? Era a referência das novas vozes do fado. Temos duas grandes referências... no mercado neste momento, elas já são referências há muito tempo, mas o mercado só as descobriu agora, são sem dúvida as grandes, grandes referências das grandes novas vozes do fado, que é a Sara Correia e a Maria Emília. São duas fadistas que já são há muito conhecidas por todo o meio, porque já cantam há muitos anos, e toda a gente as viu começar pequeninas, e já na altura eram grandes, grandes fadistas, tinham um grande talento. Portanto, acho que elas são realmente as grandes referências da atualidade. Aires, é tudo por hoje ou não? Como? Estou a perguntar ao Aires se é tudo por hoje. O que é que o Aires tem aqui mais para nos dizer? Porque sabes que eu conformo, não tenho possibilidade de fazer o programa que vocês fazem, porque não tenho material para isso. Eu não gosto também de ser a empata em emissões. Veja lá. Ai, ai. Bem. Assim que o Ângelo disse empata, aqui todos levaram as mãos à cabeça. Foi simulação. O Ângelo disse que até se arrepiou. Foi simulação. Olha, está calado, olha que hoje não conto nenhuma anedota, que é para vocês não ficarem chateados comigo. Olha, um abraço. Aires, foi um gosto falar consigo e dar-lhe a conhecer aqui também um grande amigo nosso. Vocês não se livram de mim. Olha, deem-lhe a minha referência, que é para eu mandar algum CD de algum amigo que tenha de fatos. Ah, eu já percebi. O Aires queria um CD de Borla. Com certeza. Estou a brincar consigo, Aires. Não, mas tu brincas com coisas sérias. Olha, por isso, eu sei que ele não precisa de mim para nada, mas eu também não preciso dele. O Kim Barreiros não passa nos meus programas. Então, porquê? O Ares não gosta? Porque eu fui ter com ele num espetáculo aqui em direto, fui-lhe pedir um CD, ele mandou para o empresário. O empresário mandou para ele e ele diz assim: olha, vou à merda, meto o CD no U. Olha, muito bem. Por isso já vês, eu não passo temas do Kim Barreiros, além dele não ter categoria como... E paga duras críticas do Aires. Eu sou assim, eu vou logo a direto. Aires, temos que dar aqui olha, lugar a outras pessoas, porque outras pessoas querem ligar certamente. E amigo, aí o amigo Ângelo Freire, quando quiser vir a Dortmund é só dizer, tem aqui uma casa à disposição dele. Obrigado, amigo Aires, muito obrigado. Pronto, um abraço, prazer em ouvi-los e continuação de boa emissão. Um grande abraço. Muito obrigado, Aires, por mais um filme. Muito obrigado, boa noite. O Aires é a boa disposição. Aliás, há a pessoa que eu conheço que é completamente rédea solta, como este programa se chama. Eu acho que é o Aires. Eu acho que o Aires devia apresentar o rédea solta. É a minha opinião, porque o Aires é o rédea solta em pessoa. Mas é verdade. A gente farta-se de rir aqui com o Aires, como aliás acho que deu para perceber. Antes de voltarmos aos comentários no Facebook, Aldair, para não quebrarmos esse laço que já estava aqui criado, eu quero perguntar-te o que é para ti o fado. Eu sei que tu és artista, mas não ligado a este género musical. O que é para ti o fado? Antes de mais, queria desejar boa noite a todos que me ouvem. E eu acho que eu começava por dizer que o fado é a revelação da pureza que há na alma portuguesa, porque eu sinto que o fado consegue tratar de temas delicados com uma suavidade incrível, que nos leva a sentir de um jeito que eu acho que nenhum outro estilo musical nos faz sentir. Eu principalmente gosto muito de rap, mas eu não ouço rap, eu gosto muito de R&B, soul, mas old school mesmo. E eu sinto a mesma vibe, se assim posso dizer, no fado, mas de um jeito, diria, mais sofisticado. E eu gosto muito disso e deve ser das coisas que mais me tocam no fado e acho que o fado é isso. É. Gostei muito da tua definição de fado. Gostei, eu acho que aliás o Ângelo, o Tiago, que estão ligados a essa área, se sentiram também o mesmo. É verdade. Foi de facto uma... Aliás, tu já tiveste tempo para pensar nisso porque foste o último. ainda tiveste o Ângelo pelo meio, portanto, ao contrário de todos os outros... Teve a montar tempo, as palavras até agora. Tu tiveste tempo para pensar nisso. Portanto, o nosso amigo Aldair é também um poeta. O Aldair tem uma capacidade de improvisação também muito grande. Aliás, no fim do programa, até porque ele depois geralmente perde-se e vira as coisas mais para aquelas battles, estás a ver? E então nós temos sempre muito medo de fazer isso aqui em direto, mas quando o programa acabar, eu acho que podemos que o Aldir pode mostrar esse talento. Há mais comentários para ler no Facebook, que são muitos. Ainda vamos voltar à carreira do Ângelo, porque ainda há uma parte dessa carreira que nós temos que conhecer. A Maria José Antunes diz: meu vizinho, Penha de França. Eu nasci na Graça. E vivi na Graça até há bem pouco tempo, aliás. Eu vivi em Santa Engrácia. Eu comprei casa aos meus 18, 19 anos, mas sempre vivi ali perto dos meus pais. E há pouco tempo mudei-me para Alcochete. Acho que ainda não fez um mês. Portanto, nova vida. Aliás, vem um novo ano e isso pode também ser é verdade. Nova vida para muitas pessoas. A Lucy Mendonça, não sei se esse nome te diz alguma coisa, a Lucy Mendonça é também um nome muito conhecido aqui na nossa rádio, participa em muitos programas e ela conhece bem o Ângelo. E porquê? Porque deixa o comentário. Olha quem está na nossa RQC, um grande guitarrista. Muitas vezes vi este menino através da RDP Internacional. É possível. A começar a cantar e a tocar a sua guitarra. Era tão lindo, tão novinho e que tão bem que tocava. Eras tu? Era. Tu. Portanto, agora já não tenho nenhuma dessas características. Não, mas imagina. Era. Tu disseste, é capaz de ser. Disseste tu, não foi? É capaz de ser. Epá, e da maneira como ela se escreveu. Não, claro. E hoje é um homem, que grande guitarrista. Um grande abraço desde a Austrália. Muito com obrigado. Votos de Feliz Natal e muitas felicidades na sua carreira. Tivemos na Austrália há pouco tempo, com a Ana. E será que a Lúcia esteve lá? Se calhar, no Sydney Opera House, se calhar. Tu corres, pegando já nesta tua resposta, tu corres o mundo a acompanhar também a Ana Moura. A que sítios é que tu já foste onde sentiste um maior calor por parte dos portugueses? Ou por parte do público, que neste caso costuma ser imigrantes portugueses? Nós não tocamos especialmente para o público imigrante, não é? Mas é inevitável que a comunidade esteja presente, não é? Mas é mais importante sentir. Eu não quero magoar ninguém enquanto estou a dizer isto. Claro que gostamos muito de sentir o apoio dos portugueses pelo mundo fora. Os portugueses estão espalhados por sítios que tu não fazes ideia. Já fui a lugares que não conhecia no mapa sequer, e havia lá portugueses. Nem que fosse um ou dois, mas havia. E é importante receber calor da parte dessas pessoas. Mas é muito importante receber admiração e calor por parte das pessoas que não conhecem a nossa língua e a nossa cultura. E isso é que é mágico. É tu chegares a qualquer parte do mundo e as pessoas respeitarem a tua cultura, respeitarem a tua música, gostarem, adorarem aquilo que estão a ouvir. E acho que isto passa um pouco por aí. É importante a parte dos portugueses, claro, mas o que nós fazemos lá fora é precisamente fazer chegar a nossa cultura ao resto do mundo. Tu achas que o fado está a ser devidamente respeitado em Portugal? Ou seja, há esse sentimento de que o fado tem essa importância que deve continuar a ter e que foi algo que marcou a história do nosso país? Ou neste momento o fado já é visto como algo dos antigos e não como algo dos novos? Já passou por essa fase. E eu acho que isto é tudo uma questão de fases. Nós estamos agora numa reindustrialização da música, e acho que isso leva a que as raízes sejam pode-se cair no erro de não conseguir dignificar a música que estamos a fazer. E é por isso é que é preciso ter muito cuidado quando fazemos experiências com o fado, com o folclore, com as músicas todas que fazem parte do cancioneiro português, né? A música tradicional portuguesa. E o fado, sim, está a passar por uma fase em que isso se demonstra mais... É um bocadinho mais presente, quer dizer, mas eu não acho que o fado morra de qualquer forma, não é? Porque há uma geração muito empenhada em perceber o que é que foi o fado e o que é que pode vir a ser. Os grandes artistas que estão no top mundial e no top em Portugal, falo de fadistas, não é? Estão neste momento a cantar aquilo que querem cantar, aquilo que sempre quiseram cantar, não é só fados. Estes artistas continuam a ser fadistas, mas se calhar sempre tiveram outras ambições na vida. Não é? E isto, eu estou a responder se calhar a outras perguntas e a tentar fazer com que as pessoas percebam que ninguém está a desconstruir nada e a desrespeitar nada, não é? Aquilo que os artistas hoje fazem é tão digno como os fados que gravaram há 10 anos atrás, nos seus primeiros discos. Acho que o fado sendo uma canção do povo e uma canção social, não é? Evolui consoante a sociedade evolui, não é? Mas deixa-me fazer-te uma pergunta. Achas que neste momento nós estamos a chamar fado a músicas que não são fado, a músicas que são mais música pop e que não devem ter o cunho de fado, ou acha que isto não está a acontecer? Eu acho que as pessoas não sabem identificar aquilo que estão a ouvir. Não têm nome para aquilo que estão a ouvir. E como é uma fadista que está a cantar, dizem que aquilo é tudo menos fado. Mas não sabem o que é que lhe vão chamar, porque na verdade não é fado. As pessoas estão a fazer aquilo que já se fazia há 30 anos atrás. Estão a cantar música portuguesa. E há tanta gente a fazer boa música portuguesa, é incrível. O Zambujo lançou agora um disco incrível, incrível, do princípio ao fim. E o Zambujo tem raízes nos fados, não é? É assim que funciona a sociedade e a música. Não quer dizer que os artistas não voltem novamente, é por isso é que eu disse que isso são fases. Não quer dizer que eles daqui a dois discos ou três discos não voltem novamente às raízes, porque isso também lhes faz falta. não é? Isso alimenta-nos a alma também, não é? Voltar às raízes. Os fados estão sempre presentes nos concertos destes artistas todos que eu estou a falar. Marisa, a Kel, a Ana, o António, o Zambujo, e tantos outros. Carminho, pá, acho que as pessoas não têm nome para chamar às coisas que estão fazendo, mas elas são fados, não é mesmo? E é a geração que nasce, que está a nascer agora... Está virada mais para este estilo? Não. Não está virada para isso, mas acho que mesmo assim podia preocupar-se mais em saber o passado das coisas. Não é só importante saber o que se toca agora e o que se canta agora, mas é muito importante saber o que se cantou e como é que se cantou, porque é que se cantou, como é que as coisas foram feitas e porque é que foram feitas. Porque, na verdade, a nova geração já tem respostas para isso tudo. Porque hoje já se pode estudar essas coisas. Antigamente era muito difícil estudar, não, a informação não chegava às pessoas, é normal. Mas hoje em dia isso está disponível em todos os lados. Mesmo que não queiras ir à escola, podes aprender. Sim. É? Não precisas ter um curso superior para aprenderes a ler música. Hoje aprendes no YouTube, em 500 mil sites que te ensinam a estudar música. É? Mas acho que a nova geração está muito bem preparada para isso. Só acho que é uma questão de maturidade. Isso há de chegar. Por acaso, há bocadinho recebi dois vídeos de dois guitarristas de quem eu gosto particularmente, e são dois guitarristas que com o tempo e a maturidade deles, agora já começam a perceber um bocadinho disto que eu estou a dizer, mas com a maturidade eles vão perceber o que é que eu quero dizer na íntegra. Estou a falar do Francisco Pereira, que é de Viseu, e do nosso José Geadas. São duas pessoas que eu adoro particularmente, pessoas, antes de mais, são dois grandes amigos e dois grandes guitarristas já, sim. Ângelo, continuamos na senda dos comentários que nos chegam. Leopoldina Forte, não te diz nada, não é o nome que te diz, este é difícil, eu acho que este desafio de tentar ir buscar as pessoas através do nome é difícil. Leopoldina Forte diz boa noite amigos, beijinhos também para a Leopoldina Forte. Beatriz Silva diz que bom. A Beatriz Silva é a minha afilhada de fado. Diz-te alguma coisa este nome? Boa! Ora, a Beatriz Silva diz-te que bom e um coração. É a tua afilhada de fado, também canta? É fadista também? É fadista também, é a minha afilhada e a afilhada da Ana. Da Ana Moura? Da Ana Moura, sim. É a nossa afilhada, é a pessoa que... Está bem acompanhada, então. Está bem acompanhada. De um lado a Ana Moura, do outro lado o Ângelo Freire. É verdade, está a começar a descobrir este caminho que eu estou... Que eu estive aqui a falar um bocadinho, ela começa agora também a descobrir e a tentar juntar as peças todas e ao fim e ao cabo ir conhecendo pessoas que lhe dão esse background, que lhe fazem chegar essa informação. É importante, e ela canta muito bem, tem talento, tem uma voz muito bonita e tem um longo caminho pela frente. E o padrinho cá estará para ajudar. Maria Mateus, olá, estou aqui no Pinhal Novo. Gosto muito de ouvir tocar, beijinhos, não nos ouve de Dortmund nem do Canadá, mas está aqui ao lado. Obrigado. Temos outros comentários de pessoas que entretanto já foram ligando por cá. Maria Mateus diz, ele toca e canta muito bem, que eu já ouvi cantar, grande guitarrista. A Maria de Luz Brás diz, deixa outro comentário mais à frente, gosto muito de cantar acompanhada pelo Ângelo. Tu sentes isso, tu sentes uma preocupação, imagina, há algum cantor... Que vai cantar acompanhado por ti pela primeira vez. Tu sentes a preocupação de que deixa-me... Ou até vou mais longe nesta pergunta. E falavas tu ainda há pouco nesta tua filhada de fado. Imagina, quando há uma pessoa que está a entrar pelo fado há pouco tempo, uma pessoa nova no fado, uma jovem, uma pessoa jovem, seja um rapaz ou uma rapariga, e tu, ao acompanhar, sentes preocupação de que esta pessoa se sinta segura com aquilo que tu estás a tocar. Claro. Como é que tu acompanhas? Tens formas diferentes de acompanhar um artista, um cantor? Sim. Eu lembro-me que na altura comecei a tocar para mais artistas que não a Ana, portanto, entre os 14 e os 15 anos, eu tocava para mais artistas, tocava com a Mafalda Arnaud, tocava muito com o Pedro Moutinho, tocava com a Mísia, e nessa altura, portanto, tive que decorar imensos repertórios e tinha que me preocupar com isso que estás a dizer, que é... É inevitável tu teres que te preocupar com a tua forma de tocar para diferentes artistas, porque eles têm formas diferentes de interpretar as coisas, têm timbres diferentes, tem preparações diferentes. Tem personalidades diferentes, são artistas diferentes. Portanto, eu acho que para os artistas todos, nós temos que ter uma forma específica de tocar. Claro, estou a falar de artistas que já têm uma identidade muito vincada. Né? Falei aqui de artistas que têm mesmo essa personalidade muito forte a cantar. No meio fadista, sou um bocadinho eu a tocar, não é? E a única coisa que muda é a minha preocupação em que o fadista se sinta confortável a cantar. Não vou estar a fazer nada que atrapalhe o fadista. Se eu perceber que o fadista tem poucas referências rítmicas ou harmónicas ou melódicas, eu vou tentar ajudá-lo, não vou tentar atrapalhá-lo, não é? Não posso ser o mesmo para todas as pessoas. Então fez sentido a minha pergunta. Claro, claro que sim. Claro que sim. O Aires deixou também mais um comentário, já nos ligou. Sérgio Cacheira, grande Ângelo Freire, adorei o teu concerto no CCB. Muito obrigado. Para quando o tão aguardado trabalho a solo? No próximo ano. No próximo. Não sei ainda datas, mas no próximo ano. Está a deixar muita curiosidade às pessoas que te seguem esse trabalho. A mim também. A mim também. Arminda Ferreira. É mais algum nome que... Arminda Ferreira. Uma senhora loira. Conheço uma Arminda Ferreira que é... É loira. Não sei se será. É Mimi. É? É a Mimi das Olaias. A Arminda Ferreira tem dois amigos em comum comigo. Um é o Ângelo, a outra é a Maria de Lourdes Brás. Portanto, é alguém que se é que fala. A Arminda é a Mimi das Olaias. É uma pessoa que me conhece há tanto tempo quanto o Zé Manuel de Castro. Grande Ângelo, meu menino de ouro, beijos, doces mesmo. Desta tua e sempre amiga Mimi das Olaias. Vês como é a Mimi das Olaias? Daqui de Bruxelas. Ela está em Bruxelas. Boas festas para todos vós. Acertaste em cheio. Um grande beijinho, Mimi. Acertaste mesmo em cheio. Rita Morgana, vê-nos e ouve-nos do Brasil, lindo Felipe. O meu Felipe não é com E, é com I. Lá no Brasil geralmente é com E. Aqui é, o meu é com I, a Morgana escreveu com E. Beijinhos também para a Morgana, que também já ligou para cá uma vez, do Brasil. Maria de Lourdes Brás diz, hoje estão aí três grandes comunicadores. Diz a Maria de Lourdes Brás. Eu acredito que seja eu, o Ângelo e o Aldeir. Oh, o Tiago fica triste, vou dizer. Não fico, não. Estou a brincar. Porque, na minha opinião, somos os cinco. Bons não, mas é verdade. E aliás, estamos a tornar-nos cada vez mais bons comunicadores ao vir aqui. Miguel Mandim, grande abraço aqui do Porto. Um grande abraço para o Miguel. Um grande abraço aqui do Porto. David Cardoso, estou a ouvir de Nice. David Cardoso é um dos meus melhores amigos de sempre, da vida. O David Cardoso cresceu comigo, estudou comigo, é um amigo lá do meu bairro, é meu irmão lá do bairro da Graça. E a ida para... é de Nice, não é? Ele não está, é de Nice, ele está em Nice, sim, está a viver e a trabalhar em Nice. David, eu vi a tua mensagem, mas não, por acaso ele mandou uma mensagem no outro dia a perguntar se eu este fim de semana estaria em Lisboa. Significa que ele vem cá. E eu nem sempre tenho oportunidade para estar com ele... Pelas opções que tomámos na vida, como é lógico, não é? Sim. Mas é uma pessoa muito importante na minha vida, é mesmo um grande, grande, grande amigo. Luísa Frazão, não? Luísa Frazão. Também conheço. Ângelo Ferreiro, conheço desde novinho. Ângelo, és um guitarrista de mão cheia. Tenho a gravação do Bravo Bravíssimo. Espetáculo! Já pensaste nisto? Há pessoas que... Eu também já fui um programa de televisão enquanto bailarino. O Tiago também já foi um programa de televisão enquanto cantor. E havia muito este hábito de gravar as coisas. Na altura em que eu fui, já não tanto. Na altura em que o Tiago foi, já um bocadinho. Mas na tua altura sim havia este tudo hábito gravado. De a gravar minha mãe, as coisas. Olha, foi precisamente no domingo passado. Cheguei à casa do meu avô e diz-me, meu pai, tenho aqui uma coisa para ti. Uma caixa enorme. Tenho aqui tudo o que foi gravado da tua vida. A sério? E seja atuações, seja momentos tudo. Com a família? Tudo. Pá, muito bom. Mas tudo em cassetes. Áudio e vídeo, não é? Mas sei que, por exemplo, os meus primos e os meus irmãos, já há mais essa dificuldade em encontrar coisas de quando eles eram pequeninos, há uma foto ou outra coisa, mas já há muito mais essa dificuldade, e na altura em que tu foste ao Bravo Bravíssimo, em 2000, não é? Foi talvez o expoente destas gravações. Sim, sim. E portanto sim. É bom encontrar as pessoas que ainda têm essa claro, gravação. Claro, é muito bom. E tal como vocês, as pessoas vão ficar com isso gravado para toda a vida e vão se lembrar de vocês por causa disso, não é? Já não é isso, é isso que fica na história. De ver essas gravações, porque essas gravações agora têm que ser passadas a digital, têm que ser claro, vistas claro. De outra forma. Mas antes, dá sempre para... Aliás, no YouTube, o YouTube é a prova disso, não é? Exatamente. Há muita coisa no YouTube que vem dessas cassetes claro. Que faziam essas gravações. Claro. Achei este muito curioso, este comentário. Eras lindo e com uma promessa de seres o que és. Obrigado por seres quem és, diz a Luísa Frazão. Mais um comentário também muito, muito bom aqui para o Ângelo. Obrigado. Henri Afonso. Henri Afonso de Paris. De Paris. Sou exatamente. Um grande fã e meti 2000 pessoas a cantar. É feliz verdade. Aniversário a esse menino no Olympiá. É verdade. Espetáculo. Quando lançámos, quando fizemos a apresentação do o nosso primeiro concerto do último disco da Ana, do Moura, o primeiro concerto desse disco foi no Olympiá, em Paris. Precisamente no dia dos meus anos. E quando eu entrei em palco, logo no início do concerto, eu entrei em palco e as 2000 pessoas do Olympiá começam a cantar os parabéns a você. Tu já imaginaste esta questão do... Tu dás por ti um miúdo que começou a carreira a cantar no Bravo Bravíssimo, que aos poucos e poucos foi chegando tão longe, já chegaste ao Olympiá, já encheste salas de espetáculos em Portugal também com a Namora. Aquilo que tu és hoje enquanto profissional desta área... Tem grandes motivos para te deixar a ti orgulhoso daquilo que tens vindo a conquistar, sim, de facto. Sim, e mas os grandes responsáveis são precisamente a Namora, a Marisa, a Carminho, a Raquel Tavares. Mas recentemente no CCB, por exemplo, foi um espetáculo, acho que foi mais... Foi um espetáculo em nome próprio. Solo, não foi? Sim, sim, sim, sim. E que foi também de grande sucesso. Sim, sim. E foi o primeiro passo a solo. Sim, eu acho que já havia muita gente à espera desse momento, não é? Embora ainda não tenha um disco, acho que muita gente esperava que eu me apresentasse a solo em Lisboa, e por isso é que esse concerto correu muito bem e foi muito especial pisar o palco do CCB a solo, não é? Uhum. Mas os responsáveis por estes sucessos todos são estas pessoas maravilhosas com quem eu tenho vindo a trabalhar, a Marisa, a Ana, a Raquel, a Carminho, o Ricardo Ribeiro, o Pedro Motinha, a Mafalda Arnaud. Pai, tantos nomes, eu não estou a citar nomes, mas é normal que passem alguns, e se foram tantas pessoas boas que passaram na minha vida, claro que eu só estou a falar destes, dos nomes que fazem parte de uma geração mais presente, não é? Já para não falar da geração mais antiga que eu tive o prazer de conhecer, não é? Pessoas como a Maria da Fé, pessoas como o António Rocha, como... Epá, tantos. Tentar aqui a nomear a Maria Nazaré, quer dizer, a Celeste Rodrigues, são tantos nomes que eu tive o privilégio de conhecer e de ouvir, o Fernando Maurício, epá, é muito gratificante ao longo destes anos perceber que isto valeu a pena. Continuamos nos comentários, e depois deste Henri Afonso que... Garanto aqui que foi ele o responsável por... Foi ela. Foi ela a responsável por te meter o Olympiá a cantar os problemas. É verdade. Passamos para para a Conceição Vitória. Grande artista, parabéns e felicidades. Muito obrigado. O David Cardoso deixou ainda um outro comentário. Não sei se foi agora, depois daquilo que tu disseste acerca dele, se foi antes. Ângelo Freire, um grande amigo de infância que guardo com carinho. Na escola a cumplicidade era tal que nos separaram da turma. Ele tem toda a razão, ele tem toda a razão. Nós não estava à espera disso. Nós éramos mesmo uns diabos, os dois. Éramos inseparáveis. Muito bom, que a publicidade era tanta que nos parava. Mas é verdade. Eu acho que se quando eu e o Tiago estávamos na faculdade pudessem ter feito isto, eles faziam. Passados 15 anos e muitas outras histórias, continuamos a manter contacto. Grande abraço para ti e para a família Freire, que tanto estimo. Ah, obrigado. E está tudo de acordo com aquilo que tu também disseste. A Beatriz Silva deixa mais um comentário. Provavelmente estes comentários vêm na resposta daquilo que tu disseste acerca deles. Como jovem fadista, fico muito feliz por ter uma pessoa como o Ângelo nesta minha aprendizagem. É incrível, porque hoje em dia quem está a começar no fado já não tem a oportunidade de conhecer e aprender com a maior parte daquilo que são as raízes do fado. Esta também é uma curiosidade muito grande. Claro. Algumas das maiores referências desta área já faleceram. O Tiago, aliás, tem grandes referências nesta área que já partiram e continuam a ouvir estas gravações dessas pessoas como aliás, o Tiago, por exemplo, fala da Amália com respeito enorme. É isso que esta geração tem que fazer. Tem que fazer aquilo que o Tiago faz intensivamente. que é procurar essas referências mesmo. No outro dia fui jantar com um amigo meu do Porto, ao Senhor Vinho, onde vou com muito carinho sempre, porque adoro a Maria da Fé, e estava a Maria Mirra a cantar lá nessa noite, era parte do elenco, e a Maria da Fé, a certa altura que ela estava a cantar, eu e ela comentámos, epá, parecia a Berta Cardoso, ela tem muito da Berta Cardoso. E se calhar outras pessoas diriam assim, tens que deixar isso. Tens que deixar isso, que isso não é nada bom. É ao contrário. Isso é perfeito. Se tu te identificas com um estilo, procura esse estilo. Que depois o tempo leva-te a pintares esse estilo à tua maneira. Quem me ouve ainda muitas vezes cantar certas baladas, diz que eu tenho um bocadinho do Jorge Fernando. Quem me ouve hoje cantar certos fados diz que eu tenho um bocadinho do Chico Martinho. A Maria da Fé está-me sempre a dizer que eu tenho muito do Chico Martinho. Foram referências e sou eu a cantar, mas tenho lá coisas deles. É perfeitamente natural que isso aconteça. Mas para isso acontecer, e é importante conhecer esses estilos, é preciso ir procurar. E ouvir. O Tiago tem também grandes referências no mundo do fado, aliás, podes também falar um bocadinho sobre isso, até porque tu, à semelhança daquilo que o Ângelo está a dizer, que é preciso fazer, tens essa preocupação em saber o que é que aconteceu, a história daquilo que tu hoje representas, não é? Porque tu hoje és parte dessa história do fado e fazes muita questão de saber aquilo que existiu antes de ti e ouvir e conhecer, seja em datas, seja em nomes, seja do que for. Concordas com isto que o Ângelo acabou aqui de referir? Sabes que eu tenho mesmo essa preocupação. Muitas vezes os fadistas do presente, os jovens que começam a cantar, vão à procura daquilo que é mais fácil de aceder, e hoje em dia é mais fácil aceder a quem cá está e a quem está neste momento na fama, não é? E felizmente. Eu gosto muito de ouvir essas pessoas, sim, mas pessoalmente, porque quando eu estou em casa procuro sempre ouvir os antigos, ouvir as referências, ouvir como é que eles estilavam, como é que eles diziam o poema, como é que eles passavam a mensagem. Porque eu acho que o caminho para ser original, é sobretudo esse, é conhecer o que vem de trás para conseguirmos fazer hoje algo diferente, mas que continue a respeitar aquilo que foi feito lá atrás. Percebes? A originalidade parte daí, parte da gente ter várias referências, da gente ter vários mestres, da gente poder ouvir e ouvir muito. Eu ouço mesmo muito. A originalidade parte precisamente deles, que eles já eram originais. Exatamente. Né? A genialidade exatamente. Parte daí, porque exatamente. Eles já eram originais exatamente. E geniais. E nós só temos que pintar aquilo que eles fizeram da forma mais respeitosa possível. Não é? E tenho muito essas referências. Eu o que ouço, falaste da Amália, mas tenho muitos mais. Tenho o Fernando Farinha, tenho o António Rocha também. Tive a oportunidade de conhecer ainda gente que faz parte dessa geração de fado pura, muito pura, como o António, como a Dona Celeste Rodrigues, partiu há pouco tempo. Estava agora a pensar conhecer. Precisamente na Celeste. Nós pudemos ouvir a Celeste Rodrigues. Sim. E se tu perceberes a maneira como a Dona Celeste passava uma mensagem e tu pudeste ouvir ao vivo, e eu também ouvi muitas vezes, é completamente diferente daquilo que hoje se faz. O que hoje se faz tem muita qualidade. Mas tem que só ouvir aquilo que se fazia antigamente e a maneira como aquilo passava, a maneira como era interpretado, a alma que se dá às palavras. E só podemos aprender isso com quem já lá esteve, com quem já viveu. Porque nós no presente somos todos muito novos, somos todos muito jovens, estamos todos a viver o momento. E aqueles que estão lá... E o tempo e a sociedade não nos permite, não permite os jovens hoje em dia viverem a noite como se vivia há uns anos atrás, verdade, não é? É verdade. E por isso talvez haja um bocadinho mais de dificuldade, por vezes, estes jovens chegarem a esses sítios, chegarem ao underground do fado, não é? Às noites onde há muita bebida, onde se calhar há muita droga, onde há muita prostituição. Eu cresci no meio disso tudo, quer dizer, e estou vivo. Não sou nenhum prostituto, não sou nenhum drogado, nem nenhum bêbado. Portanto, pá, significa, acho que está tudo aqui e nas pessoas com quem tu E foi essencial para o teu crescimento. Claro que sim, claro que sim. E eu... com pouca idade tive que crescer mais depressa por causa disso também, não é? Não foi nenhuma condição de vida, mas os velhos ensinam-te a crescer mais depressa, aprendes as manhas da vida, essas coisas, não é? E é isso que os jovens hoje em dia não têm, infelizmente. E eu adorava que hoje em dia se pudesse conviver fadisticamente, guitarristicamente, da forma como nós vivíamos há uns anos atrás. Como eu vivi há uns anos atrás. E já não vivi tanto. Né? Eu não sou muito velho. Eu estou a falar assim, algumas pessoas podem estar a pensar que eu já ando aqui há muitos anos. Não, pá, se calhar ando aqui já há 20 anos. Mas só comecei a andar sozinho dos 13 para os 14, mais ou menos, não é? E mesmo assim sempre bem acompanhado. Os meus pais tinham que ter a certeza com quem é que eu andava, não é? O Jorge é responsável por isso, o Jorge Fernando, o Arménio de Mello é responsável por isso, e tantos outros com quem eu saía à noite, e eles depois me iam levar a casa. Às 5, às 6, às 7, às 8, às 9 da manhã, não interessa. Eu fazia parte do crescimento. Este sinal que ouvimos é o sinal que nos implica que as 2 horas de conversa terminaram. Não posso de maneira nenhuma terminar esta entrevista por aqui, ainda há tantos comentários para ler. Nós vamos ter que passar para lá da hora, se tu concordares obviamente, claro, com isso, claro. Vamos ter que passar da hora. Aliás, isto acontece sempre que há pessoas que têm grandes histórias de vida para contar. Eu aliás sou obrigado a deixar este sinal precisamente entrar, que é para eu ter noção de que já estou para lá da hora. O que vai acontecer é que nós vamos ter que fazer uma eventual pausa publicitária nova nesta entrevista e depois voltaremos para continuar a falar sobre isto. Já querias apenas finalizar as palavras? Deixa-me só dizer uma coisa. Houve uma vez um amigo meu que entrou numa casa de fados comigo e nunca tinha entrado, e recordo-me para sempre das palavras dele. Tu estás num mundo muito bonito, mas mais velho, em que a morte está mais próxima que a vida. E eu acho que isso é tudo fado. Todos os dias a morte está mais próxima de... É verdade. Mas sobretudo ali. Sim, só que tu vives isso de perto. Sim. Nós, na sociedade, vivemos isso de longe, que não estou preocupado quando é que vou morrer. Mas tu, em certos ambientes, consegues ver a morte à tua frente. Não é? Consegues ver pessoas agarradas à droga ou agarradas à bebida. Quer dizer, estás a ver a morte à tua frente. Porque há pessoas que não duram assim tanto, não é? Sim. E depois há outras pessoas que estão uma vida inteira agarradas a essas coisas e continuam cá. Claro. Não é por aí, mas tu consegues viver a vida e a morte na noite. E os fados são isso mesmo. E os fados é isso mesmo. O Tiago assumiu o próprio que é também mais de noite do que de dia. Sim. E aliás, claro, acho que sim. É quase um requisito para ser fadista. É ser-se mais de noite do que de e dia. Olha que porque é à noite que o fado acontece, não é? É. Eu acho que é possível afirmar isto, é de noite. Claro que sim. Não, é um trabalho como os outros. As pessoas dizem que os fados não é nenhum trabalho e que as pessoas não deviam viver disto. Dá para viver disto. Eu acho que está tudo na cabeça da gente. Não, está tudo na forma como tu cresces, nas referências que tens, na educação que tens. Os fados... Há pessoas que trabalham das 9 da manhã às 5 da tarde, nós trabalhamos das 5 da tarde às 9 da manhã. É a mesma coisa. Né? Elas fazem o turno de dia, a gente faz o turno da noite. Então, é exatamente a mesma coisa. Só com uma diferença. O mundo da noite traz outras coisas. E nós temos que ser fortes. Ângelo, há mais para conversar, já te pedi para passarmos da hora, concordaste, eu agora peço às pessoas lá em casa, e aliás ainda bem que a câmara virou para mim, para não deixarem esta conversa. Vamos ter que esperar 2 a 3 minutos para a publicidade acabar, é uma coisa muito rápida, não saiam daí, há muita gente a ouvir, a ver este vídeo em direto, aliás nunca tanta gente em simultâneo esteve até estas horas a ver uma entrevista ou um programa aqui meu à quarta-feira à noite, portanto significa que este programa está a agradar às pessoas, não saia daí. Aí, porque há mais para falar com o Ângelo a seguir a esta pausa publicitária. Vamos alongar-nos para lá da hora, mas vai valer a pena. Portanto, não saia daí, Ângelo, diz lá às pessoas para não saírem de lá. Não saiam daí, a gente já volta. Que as pessoas podem não me dar importância a mim. Não, a gente já volta, ele também vai voltar. Eu obrigo a ficar aqui. Até já, não saia daí, por favor, até já. Manhã na minha rua, sol pela janela. Ângelo, isto és tu de cara. Sou eu de cara, é verdade. Isto és tu de cara. É espetáculo. O último disco. Ora bem, Ângelo, houve muitas pessoas a responder ao nosso repto. de continuar neste direto. E ainda bem, é sinal que foste convincente. Foste convincente. E agora temos que dar às pessoas aquilo que lhes prometemos, que é uma segunda parte, aliás, uma terceira ou quarta parte desta entrevista. Eu já perdi a conta às partes que esta entrevista já teve. Mas temos que continuar, há muitos comentários ainda para ler, porque até, aliás, há comentários para acabar de ler, que é o caso da Beatriz Silva, que eu não acabei. Ela falava sobre as raízes do fado e depois continuou, mas é com pessoas como o Ângelo, que tem a vivência e o talento inacreditável que ele tem, que nós aprendemos diariamente que, não só como guitarrista, mas também como fadista que admiro e me deixa de boca aberta, cada vez que canta. Isso deixa, por isso deixa esta mensagem, para agradecer a todas as histórias que nos conta, a falar, a cantar, ou até mesmo a tocar, pois como não tive a oportunidade de as viver, guardo-as de pessoas como o meu querido Ângelo. Beijo a todos, palavras bonitas aqui. Beijo muito grande para a minha afilhada. Tu a tocar, toca... Aliás, deixa-me reinventar esta pergunta. Tu a tocar, contas uma história. Também porque estou a contar a história, estou a interpretar a história que o fadista está a contar, não é? Os fadistas são contadores de histórias. Ou pelo menos eu desejo que assim seja. E é importante o guitarrista saber responder à altura e responder no momento certo à voz, não atrapalhar, não se sobrepor àquilo que está a ser dito, não é? A interpretar de forma convincente as palavras que estão a ser ditas. O Tiago costuma usar uma expressão muitas vezes, que é fazer as guitarras chorar, não é? Estou certo, Tiago? Não estou a dizer nenhuma coisa. Não digo fazer isso, a guitarra... Não, há uma coisa assim que tu costumas dizer. O que costumo dizer é que a guitarra responde, tem que responder exatamente àquilo que eu estou a dizer, à mensagem. Também, mas não te chateias com ele. Não, é a minha maneira de falar. É a minha maneira de falar intensa. É a minha maneira de falar intensa. Deixa-me falar. Não é isso. Mas no sentido da guitarra chorar, é fazer com que a guitarra transmita uma emoção, uma... Sim, é assim, eu toco regularmente. Ao dia de semana, às quartas-feiras, toco no Boteco da Fá e já vi pessoas à minha frente comigo a tocar instrumentais, né? Com alguém a cantar, a chorar com as coisas que eu estava a tocar, não é? Que significa que eu estou a dizer alguma coisa com a guitarra, isso é muito bom, não é? Independentemente dela estar a chorar ou não. Eu estou a dizer coisas musicalmente, não é? Eu estou a tentar passar coisas para as pessoas. E se essa mensagem passa, significa que tu foste bem sucedido, claro, naquilo, claro, que fizeste. E muitas vezes acontece a pessoa que está à minha frente a chorar e eu também. Ou por aquilo que se está a dizer ou por aquilo que se toca. Já te aconteceu estares a tocar e tu próprio emocionaste com... Já acontece muitas vezes a muitos fadistas, eu principalmente a cantar, não é? Estarmos a cantar alguma coisa e porque estamos num estado de alma mais sensível naquele dia, as coisas que vamos cantar vão passar de outra forma, vão ser muito mais intensas, seja a alegria, seja a tristeza. Arminda Ferreira deixou mais um comentário. Zé Manel, estou a ouvir-te, foi quando recebemos essa chamada. Uhum. Mesmo a sério, vocês são grandes, que orgulho de ser vossa amiga, meninas Olaias daqui de Bruxelas. Há também mais um comentário da Maria de Lourdes Braz, olha que dois grandes amigos, José e Ângelo, foi quando recebemos esse telefonema. Milene Candeias. Olá, Milene. Reconheces, grande, não? Grande fadista, sim. Milene Candeias diz, opá, adoro, com muitos emojis, com muitos emojis. Beijinhos, meus queridos. A Milene faz parte de daquele grupo de fadistas com quem eu também cresci, não é? Embora ela seja mais velha que eu, somos todos da mesma geração musical, por assim dizer. E é uma grande fadista. Glória Neto Fernandes diz, boa noite. Ângelo, Tiago Correia, dois meus grandes amigos e dois grandes fadistas. Estou a ouvir o programa, já tenho feito muitos quilómetros para vos ir ver e ouvir. Grande fã, grande fã. Beijinhos do Algarve. Um beijinho muito grande, Glória. Um beijinho muito grande. É uma pessoa que gosta mesmo muito de nós. E aliás diz que faz muitos quilómetros para vos ver. É verdade, ouvir. É mesmo verdade. Eu durante um período... Este nome não me é estranho, de facto. Sim, já ouvi muitos comentários. Num certo período da minha vida, entre os 16, 19 anos, houve um espaço, uma casa onde havia grandes noites de fado, que era a Caravela, no Montijo, e onde o Ângelo ia tocar muitas vezes, ao lado do nosso grande amigo José Clemente, e a Glória vinha do Algarve, juntamente com o seu grupo de amigas, para vir assistir a essas noites fadistas. Eu penso que foi aí que ela me conheceu, ou o Ângelo já conhecia da Ana Moura, porque é grande fã da Ana e do Ângelo há muito mais anos. Bruno Mega, Opa! Grande Bruno músico Mega. E fadista. Abraço, Ângelo. Há muitos anos que não vejo o Bruno. A Célia Rodrigues diz, fantástico, top, top. Beijo, top, top. Beijo, e estou à espera desse. É engraçado porque ele interpreta as mensagens. Interpreta as mensagens. Imagina se eu lesse simplesmente os comentários, as pessoas que estão a ouvir, ou se ser comentário já não desinteressava. Nós fazemos aqui uma coisa muito engraçada no nosso programa, Ângelo, que é, chamávamos o Poetas de Kizomba, que entretanto nós percebemos que o Kizomba é um género musical e pá, com certa pena digo isto, que está a morrer, porque o Kizomba já não é o que era. O Kizomba teve o seu auge há uns anos atrás, e o nosso hábito era pegar nas letras de Kizomba e lê-las aqui, e lias com este entusiasmo, e a rubrica ganhou uma fama tal que nós passámos do Poetas de Kizomba para o Poetas Portugueses. Então às vezes trazemos músicas da Romana, da Ágata, e lemos essas letras aqui. Bem, o que nós nos rimos é uma coisa fenomenal, e leio-as com essa com este mas ênfase. Podes continuar, estás a agradar. Fantástico, top, top. Top, top. Armando Tavares diz um grande abraço. Esta aqui não dá para ler de outra maneira, tem que ser um grande abraço. E é do Armando Tavares. É algum nome que te... Armando Tavares é uma das pessoas mais importantes, se é o mesmo. Pois lá está, que às vezes podemos estar a falar de alguém e não ser essa mesma pessoa. Espera lá, vou baixar aqui. O Armando Tavares é das pessoas mais importantes no meio fadista. Há muitos anos atrás também, até agora. E é responsável... É responsável pela divulgação, pela ajuda que dá aos novos talentos. Tem uma associação em Chelas, que é o Clube Lisboa Amigos do Fado, onde esta nova geração se inicia a cantar os primeiros fados, onde à segunda-feira à noite há uma espécie de escola, onde o Pedro Soares está a dar apoio, não é? Onde as crianças, não é só crianças que estão lá, não é? Onde há pessoas de todas as idades, e onde as pessoas lá conseguem tentar aprender um pouco mais desta linguagem, não é? E depois há os domingos à tarde, há as grandes matinés de fado, onde tanto convidados extra Clube Lisboa Amigos do Fado e dentro do Clube Lisboa Amigos do Fado conseguem cantar as coisas que uns aprendem na escola e outros que fazem parte do meio fadista já há muitos anos. E eu cresci também nessa escola, eu cresci no Clube Lisboa Amigos do Fado com o Armando, eu e tantos outros, o Diogo, a Sara, até a Ana fez parte não do Clube Lisboa Amigos do Fado, acho que não nessa altura, mas a Ana ainda participou em concursos com o Armando, portanto, muito nova, não é? Quer dizer, e acho que todos passamos um bocadinho por isso. Faz parte do meio. O Armando é uma pessoa muito importante, muito mesmo. Mais um comentário que te deixou então contente. É isso. Claro, claro. Isto foi quase uma até surpresa aqui que se criou. Às vezes, não é só o Armando, mas eu sei que o Armando percebe mais da minha vida do que outras pessoas, mas às vezes há malta que pensa que nós nos esquecemos deles, e isso é impossível de acontecer. Nós é impossível esquecermos de onde vimos, não é? Das origens, das nossas origens. E eu só não vou mais vezes ao Clube Lisboa Amigos do Fado porque não tenho vida para isso, não tenho muito tempo disponível para isso, e às vezes aproveito se calhar o domingo para estar com os meus pais e com o meu avô, que são, pá, já há pouco tempo, passo tão pouco tempo com eles, não é? Mas de vez em quando lá consigo separar um bocadinho disso, e gosto muito de continuar a ir ao Clube Lisboa Amigos do Fado. Olivete Botelho. Este é um nome que eu acho que se tu conheces a pessoa, chegas lá. Porque... Da Alverca. Será? Sim. Olá, Ângelo, beijinhos. Deixa também um beijinhos. A Maria Glória, beijinhos ao Ângelo Mindouro. Achas que és Menino de Ouro? O Menino de Ouro era o Renato Sanches, não era? Renato Sanches, também fica. És o Menino de Ouro. Eu sou Menino de Ouro para muita gente. E sou Menino de Ouro pelo carinho que essas pessoas me têm, não é? Eu gosto... É bom sentirmos este carinho das pessoas. Maria dos Santos, beijinho para ti, Ângelo. E o Armando Tavares respondeu, creio que foi aquilo que tu terás dito, do Clube Lisboa Amigos do Fado para o Ângelo, um abração, para o Tiago um abração e até dia 23. É verdade. Portanto, tens aí algum... É para bom não te esqueças, tenho, tens um compromisso. Tenho um compromisso. Tenho um compromisso porque o Clube Lisboa Amigos do Fado, como o Ângelo disse e bem, é um sítio muito especial, é um sítio onde se é do fado, lá o Armando sobretudo é uma pessoa que é dos fados, o Ângelo exatamente. Muitas vezes me diz isso. Porque é diferente, desculpa interromper, é muito diferente andar-se nos fados e viver-se dos fados do que ser-se sim. dos fados. O Armando é dos fados, eu sou dos fados. É estar lá, é viver lá, é sofrer lá, é tudo nos fados, é ser dos fados, é uma vida. O mundo do fado é um mundo cruel? Não. Acho que já te respondi. Não há nada que faça isso. Acho que já te respondi isto há bocado. Está tudo na tua cabeça. Só é cruel se tu deixares que ele seja cruel. Não há competitividade a mais? Não muita, há... muita, tal como em todos os outros meios. Há sempre competitividade. Pá, é inevitável isso, não é? Sim. Isto está cheio, o mercado hoje em dia está... Eu chamo mercado, isto não é nenhum talho, não é? Não... Sim, mas não deixa de ser. Isto não é, mas, se olharmos para a coisa no sentido comercial... Claro, é... claro. E é por aí que eu estou a falar. Mas a verdade é que hoje em dia há mais esse sentido competitivo. Porque acho que há menos respeito. Uns entre os outros? Sim. Hoje há menos respeito entre as gerações. Os mais novos com os mais velhos e os mais velhos com os mais novos? Sim. Mas já não é um problema de porque há muitos geração? Porque há muitos mais novos que acham que os mais velhos... Há muitos mais novos que acham que os mais velhos não sabem o que é que estão a fazer. E isso leva ali a um choque muito grande. Leva à revolta dos mais velhos. Há muitas pessoas que eu conheço, que eu conheci em pequenos, que hoje são mais revoltadas que quando eu as conheci. Talvez por causa disso. Achas que há espaço para todos, neste momento? Para todos os fadistas há um espaço, há uma casa de fado, há um espetáculo? Isso há... sim. Um espetáculo, não sei. Porque estamos a falar em termos comerciais, não é? Se estivermos a falar em termos de raízes, das casas de fado, cada vez há mais casas de fado. Cada vez há mais guitarristas que eu não sei quem são. Cada vez há mais fadistas que eu não sei quem são. Cada vez há mais violistas que eu não sei quem são. É importante que haja isso, super importante, porque isso diz que esta linguagem não morre. Né? Mas ao mesmo tempo também há outra parte de outra geração que vê nos fados, vê os fados de forma turística. As casas de fado são para os turistas ou para os portugueses? As casas de fado deviam ser para os portugueses e para toda a gente. Mas os portugueses deviam ser mais as casas de fado. Não é as casas de fado são para toda a gente, não é? Os portugueses é que deviam ser mais das casas de fado. Mas a evolução do turismo não permite que toda a gente consiga entrar e jantar como antigamente numa casa de fados, não é? Porque os preços não ajudam, não é? Mas há imensas casas de fado com muito mais raízes do que algumas grandes casas de fado, onde se ouve fado mais puro. Não é só fado vadio, estamos a falar disso, o fado é todo igual, essas coisas do fado vadio e dos profissionais e não profissionais, eu não concordo nada com essas coisas, o fado é todo igual, seja aqui, seja no Boteco da Fado, seja na Mesa de Frades, seja no Clube de Fado, seja na Nádega Machado, agora tu entras e gostas ou não gostas, acho que é assim em tudo e em todo o tipo de música e em tudo na vida. Não é? O fado é uma arte elitista. Tem o seu lado elitista, mas isso tem a ver com as diferentes classes sociais, não é? Mas não acho que seja uma arte elitista só, claro que não, porque, até porque as raízes não vêm daí, não é? As raízes vêm do povo. Não concordo com não concordo porque li coisas diferentes, estás a ver? Se é que o fado... Tens que falar para o microfone, André, senão... Aquilo que li, podes desmentir-me porque posso ter lido a fonte errada. Mas, foi Wikipédia? Foi? Não. Estou brincando. O fado era cantado e tocado nas cortes. Sim, e convocavam prostitutas e tudo que... Não sei, isso pode ser mentira e gostava que pudesses avaliar ou que pudesses desmistificar um bocadinho isso. Há sempre historiadores, inúmeros historiadores com as suas teorias, e eu não desminto ninguém. Eu apenas falo daquilo que vivi, daquilo que vi, e de algumas coisas que me foram transmitidas por alguém que viveu antes de mim, não é? E que terá também ouvido e que quem terá, viveu e, antes e que terá também. Ou vivido ou ouvido de alguém que viveu antes, sim, não é? Mas não deixas de ter razão, como é lógico. Mas eu não acho que hoje seja uma arte elitista, nem pouco mais ou menos. É simples como isto. Não acho que seja tema sequer que seja desenvolvido, porque a arte vem de todas as classes sociais, não? Uhum. Arte é arte. Não existe só na classe alta. Esta questão vem mais no sentido de hoje, imagina, tu queres ir a uma casa de fado, não é? Imagina, eu hoje pego uma namorada, pego uma amiga, vou a uma casa de fado. A coisa não me sai barata, a coisa sai-me cara. Mas isso não quer dizer que seja elitista. Não sei. Isso significa que o mercado está a matar a forma como a gente via a arte, pronto. Okay. Que a arte devia dar para todos. Se calhar hoje não, certo tipo de arte não dá para todos. Ou seja, não é a arte que se tornou elitista, é o mercado, o mercado dessa arte. O mercado é que se pode tornar elitista. Ok. Ou seja, o mercado olhou para o fado como uma potência, claro, e como algo a explorar. Tu entras em Alfama e tens uma casa de fados de porta sim, porta sim. As 10 portas têm uma de intervalo, que não é a casa de fados. Mas é um café que possivelmente pode dar fados às vezes. À tarde. Percebes? É assim. A partir das 3 da manhã. Ok. O Francisco Pereira diz: abrejo do Chico e Zé. O Francisco é um dos dois guitarristas que eu falei há bocadinho. O Francisco Pereira e o Zé é o Giadas. Mariana Piedade Santos. O Ângelo é o maior. Não preciso dizer mais nada. Um beijinho grande para ti, Ângelo, e um beijinho também para o Tiago. A Mariana é uma menina muito especial e é uma fã muito grande da Ana, do nosso trabalho. Está a estudar Direito e... pelo que sei, eu acho que ela não sabe o que eu sei, mas pelo que sei ela escreve muito bem. Muito bem mesmo. E muito bem, mas escreve cantigas? Eu não sei se ela escreve poesia, mas sei que escreve prosa muito bem. Ora bem, mais um comentário. Augusto Carapita Almeida. Grande abraço, amigo. Grande abraço. Mas ele é teu amigo. Está bem, está bem. Como é que és dele? Ele é teu amigo. Maldade. Mas ele é teu amigo. Um grande abraço também para o Augusto Carapita Almeida. Estamos a brincar, obviamente. O Aires Alberto Fabião diz que já foi buscar fatos do Zé Manuel Castro. Gostou muito. Claro que gostou. Ou seja, amanhã na Rádio Paraíso do Migrante vamos ouvir Zé Manuel Castro. Se não gostasse de Zé Manuel Castro, era uma pessoa sem gosto. Vamos amanhã ouvir na Rádio Paraíso do Migrante do nosso Aires, do Zé Manuel Castro. Há vários comentários, há pessoas que repetem os seus comentários e nós temos que também avançar, até porque já estamos para lá da hora. Maria Milu, boa noite. Lembro-me como se fosse hoje o Ângelo Freire, com apenas 12 anos, ganhou a Noite de Fado e em 2004 ganhou a Noite de Fado do Instrumentista. É verdade. Gosto muito deste menino, beijos, Ângelo, para o Tiago. Um grande beijinho, ele sabe que gosto muito dele. Muito obrigado pelo direto na RQC. Estamos a fazer serviço público. É verdade. Estamos a fazer serviço público. Nós agradecemos e eles também. Estamos a fazer serviço público. Olha, falando em serviço público, esta é também uma pergunta que eu te posso deixar. A comunicação social está a respeitar a arte do fado? Acho que sim. Esta é uma pergunta mais para nós que somos desta área. As pessoas às vezes ouvem... Acho que se ouvem as rádios erradas às vezes. Eu não quero dar a manchar nenhuma rádio. Mas há tantas rádios a passar música portuguesa pelo país todo, e fado, em particular, não é só a Rádio Amália que passa fado, não é? Não é só a rádio comercial que deve ser ouvida. Há tanta rádio a passar música boa, tanta rádio. É RQC? É RQC, por exemplo, RQC. É verdade. Mas acho que não, acho que... Acho que as rádios cumprem o seu papel. E as televisões? As televisões é mais complicado. É outro tema. É outro tema, não vais por aí. Dá bom programa. Dá bom programa. Mais 2 horas de programa. Espera. Uma pergunta retórica. E a política? A política respeita o fato? A política... Aí entrava naquela outra área de se é elitista ou não. Diz-se muito, o Tiago fica muito revoltado quando tocamos neste ponto. Não vamos aqui também, porque isto dava também um programa de 3 horas ou 4. Se o Tiago fica muito revoltado quando se diz isto, que o fado em tempos foi a arte do regime, não é? E mais especificamente... Se foi a arte do regime, também foi censurada pelo regime, também foi, quer dizer... é arte, não é? Vai ser sempre censurada... pelo governo, quando tiver que ser censurada, vai ser apoiada quando tiver que ser apoiada, mas acho que não entra entre aspas, naquele ponto do ser elitista, porque se fosse a arte da política, se calhar mais de metade dos artistas não cantavam. Tem razão, bem respondido, não é? Mariana Lopes Correia, bate palmas. Grande. E eu para a Mariana Porto. Lopes. Pai, eu não fiz isto hoje porque me esqueci. Porque hoje eu ia começar o programa a dizer assim: hoje temos em estúdio o Ângelo Freire. Não estavas à espera desta. Nada. Foi bom. Pai, eu descobri isto. Vou te explicar uma coisa. Eu estou aqui há anos na Rádio da Quinta do Conto, há mais de 3 anos. E eu nunca usei isto. Isto é uma série de efeitos, que já viste o preço certo, certamente. É uma... Imagina, há bocadinho, ouvir o amigo Ares falar, podíamos ter usado alguns... Exato, mas imagina, se nós perguntarmos, o fado é uma arte elitista? Imagina. Imagina, pá, não sei, o Tiago anda sempre atrasado, não é? Eu não sei, mas eu nunca tinha descoberto isto, estou aqui há tantos anos e adorei, e portanto um aplauso para a Mariana Lopes Correia, mais um aliás, ela que deixou os aplausos aqui para agora, estão os dois a tocar, é o despertador e os aplausos, que a confusão, muito bom. Olha, foi o comentário impossível da Mariana Lopes Correia, deixar-te o meu beijinho à Mariana. Fernanda Lucas Cerca, não? Muito obrigada, amiga Maria Milu. Pronto, não é para ti, é para a Maria Milu. Não, mentira. Não, é mesmo para o Ângelo. Cada vez está mais... Aliás, agora... era tão lindo, não. Vou passar essa parte. Era tão... É porque é isto que geralmente devia ler isto antes de começar a ler. Era tão lindo quando era pequenino. Quando... Gente, era tão lindo. Já viste? As pessoas só falam no passado. É, pô, era tão lindo quando era pequenino. Quando vocês ele... não deviam estar a filmar isto? Quando ele apareceu a cantar o fado, linda voz. Adoro ele a cantar a desgarrada com a Marília, que também. Adoro porque ainda uma... cantas a desgarrada com a Marília. Tem uma voz linda. Nunca mais ouvi falar dessa miúda. O que é feito da Marília? Eu também não sei. Eu em 2011. Há um vídeo no YouTube até disso, em 2011, fui com o José Clemente à RTP, ao prémio do fado da RTP. Está aqui esse vídeo, sim, já vi. Pronto, em que ela foi cantar. Mas a partir daí, portanto, eu sei que ela tinha essa ambição de voltar outra vez a cantar, ela deixou de cantar durante alguns anos, e sei que ela queria voltar a cantar, mas eu também perdi-lhe o rastro. Perdiste o rastro. Josefa Isabel, grande convidado, excelente programa. Muito bom. Um beijinho para a Josefa. Uma... É inevitável, eu adoro isto. Uma frequente assídua do Clube Lisboa Amigos do Fado. Agora lembrando uma coisa, em resposta a estes barulhos, imagina, o Tiago às vezes demora muito tempo a falar e a desenvolver uma ideia. Diz que quando ele demorar muito tempo para desenvolver uma ideia, nós no fim temos isto. Bem, senhoras e senhores, eu vou-me embora. Isto dá para tudo. Tenho uma consulta às 5h30. Isto dá para tudo. Vocês nem imaginam os sons que estão. Há aqui um som que é bolas a cair. Estás fascinado. Fascinado. Fernanda Lucas Cerca deixa um beijinho ao Ângelo, um beijinho também para ela. Deixar agora, aliás, tentar passar alguns que nós já lemos. Fernando Oliveira Costa, grande abraço do Porto. Grande Oliveira Costa, grande fadista. Grande abraço também para ti. Grande abraço. E a Fernanda Lucas, é o último comentário. Adoro muito ouvir o Ângelo, um grande guitarrista. Há guitarras no estúdio, fui eu que fiz. Estas guitarras estão aqui. terão sido feitas pela Fernanda Lucas. Várias vezes fala nestas guitarras, sim. Está ali o nome. Aponta aqui para estas guitarras. Aqui, exatamente. Estas guitarras foram da Fernanda Lucas Cerca. Aliás, está escrito, está assinado. Chegamos ao fim dos comentários, Ângelo. Eu não vou ler mais nenhum, depois o resto lês em casa. Olha, não comentem mais. Não, não, porque o Tiago, quando convidou o Ângelo para ficar ao programa, disse que era das 21 às 23, já são 23h30 e ele ainda está aqui. Tranquilo, tranquilo. Eu estou a gostar da conversa. Olha, eu sei que os meus comentadores geralmente têm perguntas para fazer. Este programa não é só meu, é meu enquanto apresentador e do André Diniz quando é ele também. E é dos comentadores, que é também quem nos sustenta neste Rédia Solta. Eu sei que os meus comentadores têm perguntas para fazer, certamente, seja o Tiago, seja o Aldeir, seja o André. E este é o espaço que eu lhes dou para que as possam fazer, já sabes, podes dizer que não. 30 segundos a contar de agora. É. Comecem vocês, tenho que pensar o que é que vou perguntar. E lembrem-se que já vai para lá do tempo, não é? Tendo em conta que além de tocar a guitarra, também escreve música ou compõe, o que é que prefere fazer primeiro? As melodias na guitarra e depois leva para a letra ou a letra e leva para a guitarra? Acontece os dois lados. Os dois lados? Sim, okay. Sim. Mas claro que é mais difícil escrever para uma melodia que já está feita. Okay. É mais difícil, é mais fácil compor para uma letra do que ao contrário. Okay. Antes, enquanto ele prepara a câmara, a pergunta do diabo. Se tivesses que escolher, imagina. Não, mas tenho aqui um riso do diabo. Oh, Felipe. O meu é melhor. Imagina, esta é a pergunta do diabo. Imagina que tinhas que escolher, sei que é uma pergunta difícil, vais-me já dizer que não vais escolher, mas se tivesses a escolha difícil entre cantar, entre nunca mais cantar ou nunca mais tocar, qual delas tu escolherias? Oi. Qual delas é mais importante para ti? Nenhuma delas. As duas são importantes e são imprescindíveis uma para a outra. É impossível isso. Eu acho que tocar e cantar ao mesmo tempo é uma coisa completamente alucinante. Eu, para mim, nunca daria, porque não tenho esse sentido de coordenação e já tentei. Eu estudei música no início, não tenho, esquece, vai lá. Ou faço uma coisa ou faço outra, não consigo. Tocar e cantar é uma coisa alucinante. Eu também não sou tão bom locutor como tu. Tu estudaste para isso, eu estudei para tocar guitarra. Pá, mas não achas alucinante? Não é para ti, nunca foi para ti uma dificuldade cantar e tocar ao mesmo tempo, saberes o que estás a fazer. É difícil. É difícil porque o cérebro está a trabalhar em três coisas ao mesmo tempo. Que é tocar, que é cantar e a pensar na letra e na pauta. É? Na pauta, não. Já tens a cantar fados e não lemos pautas, né? Mas não é fácil, mas é uma questão de hábito. É algo que vais praticando ao longo da tua vida. Não é? Pergunta, André Antunes. A pergunta que eu tinha para fazer já era para ter sido feita há mais tempo, até porque vinha no seguimento de uma conversa. Mas vou tentar ser o mais explícito possível. E para o mais sucinto. Sim, para que me possas responder. O Filipe diz isto porque eu costumo me alongar um bocadinho. Sim, já sei, quando pensas assim já sei que vais. Não, há pouco referias que era uma questão de mentalidade e que os jovens estavam preparados, a nova geração estava preparada para estas adaptações do fado e da forma como podiam abraçar. Musicalmente. Exatamente. E depois também falaste em folclore e em toda aquela que é a tradição da música, tu referiste isso e quem está do outro lado a ouvir-nos deve recordar-se. A questão que eu tinha para te fazer é qual é que é a missão ou a função de quem é o produtor, portanto de quem produz essas tradições hoje em dia, qual é que é essa missão para que não se percam estas tradições, portanto que as novas gerações que venham tenham que abraçar e vão meter entre aspas obrigatoriamente, porque é a cultura de um povo, esta arte, tanto do fado como outra qualquer, folclore, música pimba, porque são tradições portuguesas, não é? Qual é que é a nossa missão, porque deixa-me que diga também dança folclore, e gostava de ouvir um bocadinho a tua opinião sobre esta questão. Portanto, eu acho que não é só quem produz que tem que estar ciente disso, é quem toca, é quem canta, é quem dança, porque todos esses estilos de arte se vão alterando ao longo dos anos. Portanto, eu acho que todos têm que ter a noção de, em tudo aquilo que fazem, terem bem presentes as características bases de cada linguagem que estamos a trabalhar. Portanto, se eu estiver a trabalhar com um rancho folclórico, eu tenho que ter cuidado para não descaracterizar a linguagem, não é? Agora, se calhar nem toda a gente tem as ferramentas ou os conhecimentos certos para ter cuidado com isso. E por isso é que é preciso entregar isso às pessoas certas. Eu não te posso dizer quem são as pessoas certas, não é? Eu estou a produzir agora o disco da Filipa Cardoso e estou de veras preocupado e empenhado em que as raízes da Filipa enquanto fadista não se percam na linguagem que eu tenho e naquilo que eles querem ouvir também. Ela e a manager dela. Que ao fim e ao cabo, os managers, é um bocadinho isso que fazem, né? traçar um caminho de carreira para os artistas, consoante o mercado e consoante os sonhos e os objetivos que têm para o artista. Portanto, eu tenho que ter muito cuidado para não cair no erro de transformar a Filipa, que é uma fadista de corpo e alma, numa cantora ligeira, pop, não é? Nem transformar a Filipa numa cantora, numa voz de rancho folclórico, ou numa voz do rap, quer dizer, eu não posso tentar transformar as raízes da pessoa, isso tem que estar lá, é dela, não é? Eu não posso tirar isso à linguagem, e é muito difícil, eu estou a demorar imenso tempo a produzir este disco, porque às vezes chego ao estúdio e ouço aquilo que já fiz e penso, não é nada disso que eu quero ouvir. Ouvi durante um mês, estive a ouvir aquilo e a fazer aquilo. E depois chego lá, não é nada disto. Dá a refazer tudo outra vez. Pá, porque acho que a nova geração está preparada musicalmente para abraçar a arte. Mentalmente não. Era isso. Só que mentalmente não. E então a minha pergunta era nesse sentido. A minha questão era nesse sentido. Qual é que é o nosso papel para que isso seja alterado? No início da conversa falámos na maturidade, não é? Hoje é difícil viver, teres essa maturidade se não tiveres aquilo que eu também tive um bocadinho, que é viver aquilo que eu vivi com as pessoas que me transmitiram esse tipo de raízes. Há pessoas que ainda estão vivas para te transmitirem isso, tu é que tens que ir à procura delas. Exato. Portanto, o problema é que... Não é o problema... A conclusão é, os jovens têm que ir à procura das raízes. Não é só no YouTube. Ainda há raízes para se ouvir de corpo e alma. Hein? Entras no Faia, tens a Anitta Guerreiro, tens a Linita Gentil, tens o António Rocha. Entras no Senhor Vinho, tens a Maria da Fé. Entras no Luso, tens a Elsa Laboreiro. ainda tens tantos fadistas a cantar nas casas de fado. Tens a Maria da Nazaré, no Boteco da Fá. Só não vais ver essas raízes se não quiseres. Como eu disse, hoje em dia é mais difícil andar na noite. É. Hoje em dia é mais difícil ganhar essa maturidade. É. Mas, se calhar, é preciso prescindir de algumas coisas para conseguir viver um bocadinho a noite. Não é só, a gente não leva isto como um trabalho. E... Eu vivo disto, é o meu trabalho, sim. Estudei para ser músico, mas não posso encarar isto como um trabalho. Se eu encarar isto como um trabalho, não vou ter prazer nenhum a fazer isto. Uhum. Não é? E acho que é um dos problemas da nova geração hoje em dia, é tomar isto como um trabalho. Vêm para os fados, ganham o dinheiro e vão para casa. Pá, porque se calhar alguns têm um trabalho de dia, ok, ou porque estudam, opa, tudo bem até aí. Mas eu na altura também estudava. Eu chegava à casa das minhas aulas de música muitas vezes às 11 da noite e era tempo de jantar e ir para a cama porque às 8 da manhã estava-me a levantar para ir para a escola. Não é? Tive que prescindir de algumas coisas. Tive uma infância muito feliz. Atenção, eu quando digo prescindir, se calhar é prescindir de alguns prazeres que temos na vida que para chegar a certos objetivos não podemos ter. E acho que quem está neste ramo das artes tem que pensar um bocadinho assim, porque senão não obtens sucesso nos teus objetivos, não é? E portanto é um pouco o que eu tenho para te dizer, é isto, é a nossa maturidade que nos vai manter nas raízes. Achas que essas precisões desses prazeres que referes levam a essa maturidade? Não diretamente. É muito difícil explicar-te isto. Deixa-me dizer-te, eu estou a colocar este tipo de questões para que o público mais jovem que nos irá ouvir, podem estar a ouvir agora, mas outro público que nos possa vir a ouvir, porque estes vídeos ficam gravados, possam ter alguma noção tu possas dar o teu contributo. De certeza que não conheces nenhum jovem com 12 ou 13 anos que os pais o deixem andar na noite até às 7 da manhã ou às 8 da manhã. Uhum. Durante toda a semana. Há jovens a sair ao fim de semana. Exato, chegam a casa às 7 e às 8 da manhã, mas pronto. Mas de resto, não tens. Andar no meio dos velhos até às 7 e 8 da manhã. Não tens. E cada vez vais ter menos. Porque a sociedade assim o determina, porque a sociedade, porque as ruas estão mais perigosas, porque as discotecas estão mais perigosas, porque a noite é mais perigosa. Eu acho que se as pessoas não fossem tão preocupadas, as coisas não eram tão perigosas. Mas não sei, é muito difícil explicar-te isto, porque eu cresci mesmo numa geração muito boa. Os meus pais estavam mesmo muito relaxados com o meu crescimento e com as pessoas com quem eu me dava. Eu também senti isso. E hoje em dia não é fácil isso. Há muito interesseirismo, há muita tentação e os jovens não têm maturidade suficiente para ultrapassar isso. Não aprendem com as pessoas certas. Percebes? Uhum. Ora bem, o André já lançou a sua pergunta. O Tiago Correia terá uma pergunta também, mas eu acho que é a vez de ouvirmos o Aldeiro. Eu acho que o Aldeiro já fez a sua pergunta. Ele já fez a pergunta. Já, mas eu estava a ver ele olhar para mim com um ar tão... Não. Parecia que tinhas sim. Outra. Não, tinha. Não, juro, eu já o conheço. Ele está a dizer que tem uma pergunta. Não, portanto. Eu já o conheço. Ele olhou para mim de uma tal maneira que eu pensei que ele queria intervir. Sabia que ele tinha feito a sua pergunta. Aliás, a pergunta do Aldeir, até vos posso dizer qual foi. Querem que eu vos diga? Eu lembro-me bem. Era se ele preferia escrever a letra primeiro ou escrever a música. Eu lembro-me bem que ele fez tudo. Não, tu. E eu lembro-me que ele fez a pergunta. Só que a maneira como ele olhou para mim deu a entender que ele queria de facto. Mas tem outra. Esse olhar estoca. Então, mas aguarda então, porque agora o Tiago vai lançar a sua. Eu sempre. Não grites comigo. Não, eu não vou gritar. Eu não vou gritar, até vou falar bem baixinho agora. Porque senão tem que baixar o microfone. Não? Mais do que toda a musicalidade e tudo aquilo que nós possamos aprender, eu gosto de pessoas que me ensinem a refletir sobre a vida. E o Ângelo tem muito disso. E eu faço muitas perguntas ao Ângelo sempre que estamos juntos, no sentido de perceber e poder refletir sobre a vida. Porque a música, essa vamos ganhando com a maturidade e com as coisas que a vida nos dá. Mas a pergunta que eu tenho para fazer ao Ângelo é muito simples, muito diferente daquilo que costumo fazer no dia-a-dia, é: no teu coração és mais um menino da graça ou um homem do mundo? Boa pergunta. Não tens este? Não, deixa lá ver. Não, não tenho. As bolas a cair. Deixa lá ver. Bolas. Estão a falar demais. Estão a falar demais. Mas eu estava a cair, não estão? Ah, pá, não, esquece. Mas podes levar este. Ei! Eu vou ser. Não, nunca vai existir. Ok, esta é a resposta. Nunca vai existir um homem do mundo sem existir o menino da graça. Toma lá, vai buscar. Que isto fique registado para sempre, está bem? Que isto fique registado. Eu serei sempre o menino da graça. Sempre, sempre. Essa é a minha raiz. E fazes questão que esse lado da tua história e da tua vida fique sempre... Sim, sim. Sempre faço mesmo muita questão. Porque foi ali que eu cresci, foi ali que tudo começou. Não foi no Bravo Bravíssimo. Foi na Tasca do Jaime. É? Foi no grupo desportivo dos Cinco Reis, foi no grupo desportivo Graça, foi na Voz do Operário, foi aí que tudo começou, não foi no Bravo Bravíssimo. Essas pessoas é que me levaram ao Bravo Bravíssimo, essas pessoas é que me levaram à Grande Noite do Fado. Portanto, eu orgulho-me muito de ser um homem do mundo, mas como menino da graça. Boa resposta e emotiva. Ficaste emocionado com esta resposta. Ele faz-me sempre perguntas. Pá, desculpa lá, pá, desculpa lá. Agora parecia que querias bater, pá. Desculpa lá, pá, desculpa lá. O Aldeir tinha mais uma pergunta. Aldeir. Se bem que esta tinha sido uma boa forma de terminarmos o programa. Tinha sido... Agora já me era... Tens um... Não, sem pressão nenhuma, atenção. Não, mas como já nos tinha dito um grande poeta que dizia o seguinte: o poeta é um fingidor, finge tão completamente, finge-se adorador que deveras sente. Eu queria saber, tendo em conta que eu quando ouço o fado e as pessoas ouvem, o fado toca-nos na alma, tu quando estás a escrever e a compor fado, muitas das vezes tu consegues falar daquilo que tu não viveste? Também um pouco, mas isso acontece quando tu escreves para alguém. É muito difícil escrever para alguém. Tu tens que conhecer muito bem essa pessoa, não é? A Sara Correia pediu-me um poema para o Fado Pagem e eu demorei algum tempo a escrevê-lo. Acho que foi a primeira vez que escrevi para alguém. Uma coisa é dares uma coisa tua em que os outros se identificam com isso e podem cantá-lo. Ok. Outra coisa é tu escreveres para alguém algo tão pessoal, não é? Que tens de conhecer mesmo muito bem a pessoa. Eu demorei imenso tempo a escrever o poema para ela, acabei-o, mas demorei algum tempo. Talvez por isso, não é? Porque aquilo que eu escrevi é uma coisa que ela sente, não é uma coisa que eu sei que ela sente aquilo, mas é difícil transmitir isso para o papel, não é? Acho que era isso. Uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Ângelo, tens alguma pergunta? Tenho. Epá, mas não é tão profunda. Okay. É tal pergunta que qualquer artista tem sempre no final de qualquer entrevista, de qualquer atuação, que é o que é que o Ângelo Freire está a fazer neste momento, por onde é que ele vai andar, onde é que te podemos ver, onde é que podemos ouvir. Imagina que as pessoas que não te conheciam ouviram este programa e pensaram, pá, não, tenho que acompanhar o trabalho do Ângelo, tenho que saber o que é que ele anda a fazer. Neste momento, quais é que são os teus projetos em ativo? Continuo com o projeto Ana Moura. Vêm umas fériazinhas, não é? Até porque estamos a preparar um novo disco. Tenho o meu disco a ser preparado também, em princípio, para ser lançado no próximo ano. E quem me quiser ver, eu vou também nas redes sociais, vou informando por onde vou andando. Mas às quartas-feiras estou no Boteco da Fá e às sextas e aos sábados estou no restaurante Dom Leitão com o José Clemente e com o José Gonçalves. Portanto, são os sítios onde eu estou fixo, sempre que posso, tenho disponibilidade para. Mas também é relativamente fácil apanharem-me na mesa de frades, né? Vou lá imensas vezes, ou na Tasca do Chico. Pá, eu sou um homem dos fados, portanto não é difícil encontrarem-me nos fados. Tu já tens uma foto tua na Tasca do Chico, não é? Imagino tenho várias, tenho tantas fotos. Eu acho que o momento em que tu decides, deixa-me dizer isto, o momento em que tu percebes, realmente sou importante, é quando tens uma foto na Tasca do Chico. Não? Não. Porque a Tasca do Chico, para contextualizar, não sei se o Aldeir conhece ou não, é um estabelecimento onde se cheira o fado, onde se vive o fado, e as paredes estão cobertas de fotos, fotografias de pessoas ilustres. Passaram pela casa? Não é só de pessoas ilustres, é de pessoas que sejam importantes de alguma sejam maneira. Importantes de alguma maneira, seja para a casa, seja para o Chico, não é? E o Chico é uma pessoa muito especial. Para mim, como para imensos fadistas, imensos guitarristas, o Chico ajuda muita gente. A Tasca do Chico é ponto de encontro, continua a ser ponto de encontro da fadistagem. Não é? E isso é muito importante. Ângelo, eu pensava que o programa já tinha acabado, mas temos mais uma chamada em linha. é que para dizer... Percebeste? Percebi. Está a chamar. E eu já atendi. Ora, muito boa noite. Quem é que nos ouve? Zanguei-me com o meu amor. Não o vi em todo o dia. À noite cantei melhor. O fado da moraria. À noite cantei melhor. o fado da moraria. Ângelo, o que é que tens a dizer? Que avaliação é que dás? Bem cantado, muito bem cantado. Que voz melodiosa. Quem é que nos fala? Quem é que nos fala? Boa noite. Boa noite. Boa noite, é a nossa amiga Helena, creio eu. Helena Ameixa. A dona Helena é uma ouvinte regular do nosso programa. Ela, aliás, ligou-me ao fim de há pouco. E ela não quis deixar passar o programa em branco sem antes ligar para o Ângelo. Dona Helena queria enviar um beijinho para o Ângelo, como eu sei, não é? Exatamente, para o Ângelo e para todos. Então, dona Helena, pode mandar esse grande beijinho, até porque temos que nos ir embora. Pode mandar Exatamente. Esse grande beijinho aqui para o Ângelo. Vocês hoje estão a tardar com o programa, não é? Muito. Foi o Ângelo, a culpa é dele. Eu estou amarrado à cadeira, se você imaginasse. A culpa é dele. Estou a ver, estou a ver o Filipe agora. Estou a ver. Nós amarrámos o Ângelo à cadeira. Ah, era muito bem. Isto é magnífico. Ele canta muito bem, toca muito bem. Os meus parabéns. Continue, que é muito bonito. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Beijinho grande para si e para todos. Obrigado. Obrigado, dona Helena. Um grande beijinho. Boa noite. Beijinhos. Obrigada. Beijinho. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Cá está. Acho que foi a primeira pessoa que disse assim. Ele é... Já viste, não é? Ele era tão bonito. Não, ele é bonito. Ela disse que tu és bonito. É verdade, é verdade. Ora, eu ia dizer foram 2 horas, mas foram três. Foram 3 horas, já viste. Foram 3 horas. Bateste de recorde. Diversão. Bati, mas posso isso garantir, nunca um convidado, tanto numa noite é nossa, que era o programa que tínhamos antes deste, como no Rédia Solta, bateu este tempo de entrevista. Não. Este ainda é melhor, para. Espera aí. Ou então temos este. Mas espetáculo, eu não sei como é que eu estive aqui 3 anos e nunca mexi nisto, não sei. Pronto. Eu perdi a melhor coisa cá aqui, meu, a sério. Ora bem, mas sim, como eu estava a dizer, foram 3 horas de conversa. Nunca um convidado esteve tanto tempo à conversa connosco e isto é a prova viva de que o convidado que tivemos aqui hoje foi claramente especial. Quero agradecer ao Ângelo, mas as minhas despedidas vêm no final. Antes, vamos ouvir as despedidas dos nossos comentadores. Eu tenho uma despedida, mas tem que ser o último. Tens que ser o último, já vais ser o último. Não sou eu, o Tiago é que tem uma despedida para mim. Está com uma despedida? Está-me a despedir. Aldeira, eu vou começar por ti, foste o último a chegar. Okay. E o André ainda tem que preparar a câmara e iam ser mais 5 minutos, então. Passo já para ti. Aldeir, chegaste tarde, mas em boa hora para participar neste programa. Tiveste um artista ao lado, tu também és um artista. Como é que viste esta entrevista, que foi o recorde do Rédia Solta e do A Noite é Nossa, tudo junto? Olha, eu cheguei atrasado, né? Porque, como tu sabes, tive a fazer algo ligado à música também, né? Mas, olha, não me arrependo de cá ter ficado e agradeço muito por ter vindo. Fico muito feliz, mas agora que o fim está perto, eu me sinto como um pinguim no deserto. aquele momento em que parece que eu me afasto da minha família e só a escuridão brilha, né? Aquele momento em que a tristeza vai. É mais ou menos por aí, mas eu... Temos que aproveitar, né? O que é bom leva tempo, o que é bom a vida leva, né? É isso, e eu acho que é tudo, somos nós e estou feliz. É agradecer e obrigado, Filipe, por não me ter expulsado nem trancado a porta para ter chegado. Sem dúvida, muito obrigado, né? Mas, qualquer das formas, eu sou negro, teria aberto a porta de outro jeito, mas... mas, pronto, é isso e assim despeço-me com muitos beijos e carinhos. Obrigado, meus caros ouvintes. Eu amo-vos. Feliz. Ele tem sempre este momento final. Eu acho que o Aldeir é sempre aquele que guarda o melhor para o fim. Pá, mas foi lindo. Tiago, queres assumir já as despedidas? Força. Não, ele pode se despedir primeiro. Então, André, sim, vira para ti e força. Olha, foi, embora não tenha intervido muito como é habitual, digo já que, e para quem me conhece, sabe que para mim o saber ouvir é uma virtude. E por vezes eu gosto mais de ouvir do que propriamente falar, e hoje foi um desses dias. Obrigado ao Ângelo pelo seu contributo, dizer-te desde já que me revejo muito nas tuas palavras, partilhamos um bocado a mesma experiência, mas em artes opostas, mas foi fantástico conhecer-te, vou estar atento ao teu trabalho. E espero um dia que nós nos reencontremos. E, aliás, até espero poder vir, ou melhor, ouvir um dos teus trabalhos em direto, não é? Portanto, quem sabe um dia aqui na Quinta do Conde ou noutro lado qualquer eu possa avaliar melhor o teu trabalho. Não, mas seria um bom espetáculo. Eu vou propor isso. Fazer seria. Aqui no nosso parque fazer um espetáculo com o Wesley. Olha, eu acho que seria fenomenal. 5 mil ou 6 mil pessoas. Geralmente temos todos os anos, temos vários concertos no nosso parque. Até aqui mesmo a celebrar o aniversário da rádio. Eu acho que era bastante bom. E por fim era despedir-me, agradecer-te a ti, Filipe. Hoje temos que agradecer ao Tiago, porque isto aconteceu devido graças ao Tiago. Aliás, Tiago. Essa palavra Tiago. Tem que ser dada. Obrigado. Não. É uma honra mesmo, muito grande. Eu gosto, eu aprecio bastante o Tiago, embora às vezes a gente... Aprecio bastante o Tiago. Epá! Olha, espera aí, sabes porquê? Espera aí com o Angelo não. Agora deixa-me responder a esse teu riso, Filipe. Eu digo isto convictamente porque eu estou seguro da minha sexualidade. E tu, estás? Olha, para ti só tenho uma coisa a dizer. É o que eu digo, ele não está seguro. Quanto mais me bate, mais gosta de mim. Portanto, aos nossos ouvintes e aos nossos espectadores que eu estou a ver aqui, que ainda temos 22. Ainda se mantém, é verdade. Espetáculo. Nós podemos fazer o programa até às 3 da manhã. O pessoal está a gostar imenso e eu acho que isso é o mais positivo do programa. Portanto, a todos eles um bem-aja. Descansem, que nós também precisamos de descansar. E descansem vocês também, é uma recomendação do Rédia Solta. Olha, eu acabei de descobrir que nós temos uma música preparada aqui no meio destes shows. Sim, no meio destes shows. Há uma música para quem, para um convidado que veio e que nós queremos que volte. Eu vou aqui num instantinho pôr. Amigo, vem cá mais vezes. Não falte quanto contigo. E a festa dos portugueses é você a mais um amigo. Vai buscar. Amigo, volta, vem cá mais vezes. Uma boa noite a todos os que nos estão a ver. Ora, obrigado André Antunes e Aldeir, que estiveram hoje como comentadores do nosso programa. Como comentador esteve também o Tiago, eu diria como comentador, como é que eu posso dizer, ajudante, produtor até do próprio Rádio Solta. Hoje foste produtor do Rádio Solta, concretizaste este programa. Agradeço-te em primeiro lugar por isso mesmo e por teres trazido o Ângelo. Aliás, já queríamos há muito tempo que esta entrevista acontecesse e a prova da qualidade do que se fez aqui foi o facto de uma entrevista de 2 horas se ter tornado uma entrevista de 3 horas. Tiago, foi dos programas mais especiais de rádio que tive no meu gosto pessoal, naquilo que foi tudo certo. Hoje foi tudo certo. É uma pessoa que admiro imenso mesmo, ele sabe, já não lhe vou dizer mais isso, porque ele já está farto e eu também já estou farto de dizer isso. Mas vou-me despedir com isto. Há uns meses atrás, começando a conhecer também a história do Ângelo, não só profissional, porque essa já sei desde os meus 14, 15 anos, antes de o conhecer já sabia tudo o que ele tinha feito até então, mas a parte pessoal, comecei a conhecer o Ângelo, e por isso a minha questão dedicada ao Menino da Graça. E há um dia que eu escrevo um poema para ele, que eu quero aqui dizer, que se chama Menino da Graça, e que é dedicado ao homem que ele é e ao menino que ele foi e que acabou por se tornar naquilo que é hoje, Ângelo Ferreira. Então eu escrevi assim. Menino da Graça. Nesta Lisboa de esperança que mudou, entre becos e ladinas do meu fado, há uma graça bonita de onde eu sou, em cada rosto amigo do passado. Nas velhas ruas que passo sem destino, correm saudades de um tempo que voou. Mas no olhar do povo sou menino, que em cada noite perdida sempre amou. Cais de memórias da vida a navegar, bairro, segredo de amores, fados e medos. Velho refúgio de dor sempre a dançar, num bailado que trina nos meus dedos. Obrigado, Ângelo. Bela maneira de terminar, Ângelo. Já viste? Não foi? Este homem, olha, quando não me enviou isto, eu tenho jurado. Mas isso não vai acontecer agora. Ficaste a chorar com uma assim? Isto é muito bom, muito bom. Ângelo, olha, agora sim, quero agradecer-te o facto de teres aceito este convite, esta loucura de estar aqui connosco. O programa foi bem recebido, como aliás tu pudeste ver, nunca tivemos tantos comentários, tantas pessoas a ver, e atenção que para além deste número pequeno que existe no canto superior esquerdo do vídeo, que diz as pessoas que estiveram em direto no vídeo, estiveram tantas outras que nos veem nos métodos tradicionais, onde esta rádio sempre existiu, que é através do site. Portanto, este número não traduz as pessoas que estiveram a ouvir, nem de perto nem de longe, claro. Até porque há pessoas que continuam a viver a experiência da rádio, como ela, aliás, foi criada, que é a de só ouvir. E, portanto, há muitas pessoas a ouvir através de plataformas como o TuneIn, como através do nosso site, radioqc.com, ou até da nova plataforma que nós criámos, de nos poderem ouvir no iTunes através dos podcasts. Portanto, foram muitas as pessoas que nos ouviram, muitas mais ainda acho que se vão juntar ao podcast que vai estar alojado em breve no iTunes. Portanto, agradecemos-te a tua vinda aqui, foi de facto uma grande entrevista, respondeste a tudo sem qualquer tipo de problema, foi de facto uma entrevista engraçada. Qual é o prémio? olha, qual é o prémio? É irmos já. Não, eu é que tenho que agradecer ao Tiago. Primeiro porque sei que ele está rodeado de pessoas boas e de pessoas interessantes acima de tudo e com talento, como vocês, e obrigado por manterem viva esta arte de fazerem rádio, e bem, muito obrigado. Olha, vamos despedir-nos não com o bloco publicitário, mas com uma música tocada por ti e da grande Ana Moura, e portanto, já que ela não pode ser ouvida no nosso vídeo porque senão vai ser cortado, eu vou terminar portanto, a nossa emissão através do Facebook, e as pessoas que estão a ver-nos ou ouvir-nos, aliás, pelo site da rádio vão ter esse presente de ouvir esta música. Muito bem. Obrigado a todos aqueles que se juntaram a nós através das várias plataformas, seja do site, seja do vídeo em direto no Facebook, que hoje esteve em altas até à meia-noite, que é uma hora que não era suposto nós estarmos aqui. O programa teve 3 horas pela primeira vez, nunca aconteceu. Muito obrigado a todos, aos que estiveram connosco até ao fim, todos aqueles que foram passando, que deixaram os seus comentários, que ligaram para cá. Isso, e obrigado a todos os ouvintes. Muitos dos comentários, todas as pessoas que ligaram, que lemos aqui, as pessoas que ligaram, e portanto, obrigado a todos. O Rádio Solta está de volta na próxima quarta-feira à noite, e eu acho que é isso que tem que ficar bem sublinhado, é que as pessoas não se esqueçam de ouvir o nosso programa todas as quartas-feiras entre as 21 e as 23 horas na Rádio da Quinta do Conde, em radioqc.com, ou então no podcast iTunes, é só procurar Rádio Solta e nós lá estamos. Fiquem connosco e até para a semana. Obrigado, Aslan. Obrigado. Abraço, obrigado. Abraços.